tarde, boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo isso aqui, seja muito bem-vindo ao Minas Debater One Piece, gente. Ah, estamos com o terceiro episódio do podcast e estou aqui com pessoas maravilhosas e vamos falar de algo que eu acho que, cara, todas nós gostamos de falar sobre isso e inclusive que gostaríamos que tivesse mais de One Piece, que é a porradaria feminina, que é basicamente as lutas de todas as mulheres aí, principalmente, obviamente, das Mugiwaras, em One Piece, né? Então, pra falar desse assunto, eu estou aqui com Yasmin. Diga-me quem você é, de onde você vem. Eu sou a Yasmin, eu sou de São Lourenço, Minas Gerais, no interiorzinho do interiorzinho. E eu estou aqui para bater na mesa e falar como as lutas femininas decaíram ao longo e minha indignação sobre isso, porque é uma coisa que eu sempre quis falar muito, mas parece que ninguém dá atenção necessária. Não é mesmo? Então, gente, a Yasmin, ela é lá, como é que é? One Pink Cast que fala? Do One Pink Cast, fazer uma propaganda, gente. Fica à vontade, faça seu jabá. O meu amigo Daniel, ele tem um grupo de One Piece no Facebook, que é virado pro público LGBT, e a gente recentemente começou com um podcast, pela ideia dele, e a gente tá gravando semanalmente, é o One Pink Cast. Vocês podem procurar no Facebook pelo grupo One Pink, vocês podem procurar no Spotify, na Apple, qualquer lugarzinho que você consegue ver o podcast, vai estar lá. Qualquer coisa também, só me procurar, só procurar a pá, que a gente dá o link, ó, um chuchuzinho. Exatamente, vou deixar todos os links na postagem, tá, gente? Fiquem tranquilos se vocês quiserem acessar esses conteúdos. E lembrando que a One Pink é o melhor grupo no Facebook pra discutir One Piece. Não tenho dúvida nenhuma disso. Eu basicamente entro no Facebook só pra entrar lá no grupo de One Piece deles, sabe? Porque, cara, é o único grupo suportável pra debater One Piece no Facebook hoje em dia. É o único, realmente, é o único grupo onde não fica saindo aquelas brigas toscas de quem que é o imediato do bando. É. Nossa, é um lugar super de paz, super convidativo, amigável pra você que quer sair daquele caos que é grupo de One Piece. Então é um lugarzinho que tá crescendo ainda, a gente alcançou 1000 membros esses dias. Então, ó, pode chegar que a gente vai receber de braços abertos. E por fim, mas não menos importante, temos aqui a Bruna Coasso. Olá, Bruna, como vai você? Se apresente. Alô, alô, aqui é a Bruna, sou de Dourados, do Mato Grosso do Sul, ênfase no Sul. Obrigada. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, gente, mas eu só vim. Ai, que bom. Então, gente, a Bruna, pra vocês terem uma noção, ela é uma das pessoas também que sempre acompanhou o trabalho desde o OPEX, assim, né, com One Piece. Ela sempre esteve muito presente nos debates. Debates, assim, né, de maneira mais tímida, porque é muito foda discutir One Piece com uma mulher no nosso meio. Mas ela sempre foi bem presente e ela é uma das assinantes aqui também do Cantinho da Pá. E é muito bom, porque toda vez que acontece alguma coisa muito impactante da Robin, alguma coisa assim, vem ela e o Mauro. Pá! Pá! Você tem que ler esse capítulo de One Piece, pá! Pelo amor de Deus, não sei o quê. Então é por isso que ela está aqui, gente. Eu vou dar voz, sim, a essas pessoas merecem estar aqui, porque são fãs de One Piece há muito tempo e que merecem ter a sua voz aí também ouvida. Então, não mais, gente, vamos para esse tema central. Eu só queria lembrá-los, obviamente, né, que a gente tá com uma parceria lá com a Capitão Onigiri, tá? Lógico que vocês conhecem aí de mais de mangá, né? Mas só que o legal do Capitão é que ele também vende quadrinhos, ele vende saquinho. Cara, ele facilita muito a vida, sabe? Dos colecionadores e ele é uma loja pequena, né? Então, diante da realidade atual do Brasil, eu gosto de apoiar e estar com esses pequenos empresários e que estão tentando fazer a vida do jeito que dá. E então, com essa parceria, vocês têm 5% de desconto, tá? Na loja dele, usando o cupom ONIGIRIPA, tá? E você pode comprar qualquer coisa lá. Até os saquinhos você vai ganhar os 5% de desconto. Belezinha? Então, não mais, agora sim, vamos pro tema central desse cast gostosinho maravilhoso. Bom, gente, eu tô muito feliz de falar disso aqui, porque a Yasmin, ela já deu uma deixa maravilhosa na apresentação dela, que era tipo, cara, é meio frustrante, sabe, saber que o One Piece, com o decorrer do tempo, essas lutas das mulheres femininas, elas foram se perdendo completamente na história, né? Então, eu trouxe aqui, né, a gente vai falar um pouquinho dos momentos, principalmente da Nami e da Robin, porque elas são as mais, né, participativas. E eu até gostaria de começar a fazer uma pergunta pra vocês, qual das duas vocês preferem? Quando a gente vai falar de batalha, quando a gente vai falar desse gingado apaixonado nas lutas. Sendo bem sincera, eu sempre fui muito, muito apaixonada na Robin. Eu acho a fruta dela muito, muito roubada. Inclusive, a coitada tá deixada de cenário faz anos, porque sabe que se entrar na luta, ela acaba com qualquer um. E, nossa, eu sempre fui muito apaixonada, mas... aliás, é um negócio que eu já quero contar até agora, que o post-time skip dela, em aparência, porque eu não sei se eu vou ter a chance de falar disso depois, mas como transformaram ela de uma mulher que dava aquela vibe de mulher poderosa, de femme fatale, pra... esbranquiçaram ela, jogaram o cabelo dela pra trás e deixaram a cara dela padrão como tipo de base pro resto das figurantes femininas de One Piece. É um negócio que eu não aceito, que me deixa muito triste. Aí você tá certo, você meio que nem o cara do Choque de Cultura, aí você tem razão, estamos certos aqui. E você, Bruno, quem você prefere entre Nami e Robin, assim, nas lutas e no modo de batalha, na tática, estratégia, tudo isso? Olha, eu gosto muito das lutas da Nami, porque ela parece mais, vamos dizer, humana, né, porque ela tem os medos dela, tem um momento meio comédia dela, principalmente quando tá com o Sop ali, que tem aquelas partes que eles fogem, que eles saem correndo, tem as palhaçadas deles no meio, mas aí tem um momento que ela vai e luta sério. Então eu sempre gostei muito das lutas da Nami, porque ela é bem estratégica. A Robin é a Robin, né? Então não tem como não gostar dela. Eu acho ótimo isso, porque assim, todo mundo sabe que eu sou apaixonada pela Robin, isso não é segredo pra ninguém, acho que pra ninguém da internet que gosta de One Piece, enfim. Mas, em lutas, eu devo dizer que eu também prefiro a Nami. Eu acho que também porque nós tivemos mais coisas, né, da Nami. O Oda, ele deu um pouco mais de espaço pra ela no post-time skip, principalmente, né, em comparação com a Robin, no caso, porque quando a gente vai comparar com o resto do mangá, não deu mesmo. Eu acho que o Oda, ele dá um pouquinho mais de atenção, sabe, pro modo que a Nami luta, justamente pra ela não ter uma Akuma no Mi nem nada desse tipo. O Oda, ele vai tentando usar um pouco dessa criatividade pra fazer os golpes, pra ela usar o Clima Tact de uma maneira muito diferente. E é uma coisa que eu acho muito legal, que é um bastão que ninguém entende como funciona aquela porra, entendeu? Só a Nami entende como funciona aquela merda. Então, se alguém roubar o bastão dela, tudo bem, vai tirar uma força da própria Nami, mas também não vai saber usar esse bastão pra nada, entendeu? Eu acho muito interessante essa dinâmica que o Oda faz pra essas lutas da Nami. Só que gente, em questão de luta mesmo, e pá, tem que ser a Nami, e ao mesmo tempo, quando a gente vai falar de mulherão, e vai falar de expectativas, é Robin, né, cara? Sim, é o que a Yasmin falou. A Akuma no Mi da Robin, cara, ela é muito foda. Ela é muito apelona. O Oda, ele não consegue aproveitar, né? Ele definitivamente não consegue aproveitar esse poder dela. Ela podia, sabe, ser uma das maiores figuras, sabe, em batalha. Ao mesmo tempo, não ser igual ao Zoro, nem ao Sanji. Só que o Oda não faz nem uma coisa, nem outra, entendeu? Nem também usa muito essa característica dela de arqueóloga, de falar da história, essa parada toda, só em casos muito convenientes. Mas também não usa pra luta. Então você fica ali, Sim, ela fica ali de fundo. Completamente de fundo, gente. Ela nem tem espaço direito, sabe? A Nami tem mais espaço que ela nesse ponto. Então, eu fico meio bolada com isso, porque a Robin, ela podia ter muito mais espaço pra batalhas. E o Oda não, parece que não sabe, né, o que fazer, né? Não, ao contrário da Nami, que ele consegue colocar essas criatividades nas batalhas, por ser uma maneira diferente de luta, né, dos porradeiros do bando, a Robin, ele poderia até ter um pouquinho mais ali de jogo de cintura no corpo a corpo, mas ele deixa isso de lado, ele deixa isso passar. Mas, enfim, sabendo as nossas opiniões básicas aqui, gente, sobre as duas Mugiwaras, vamos lembrar um pouco de todas as lutas dessas duas personagens. E pelo menos dá tempo de fazer isso nesse cast, porque nem são muitas lutas, olha que coisa, né? Que se a gente estivesse falando de Sanji, se a gente falando de Zoro, se estivesse falando de Ruffy, não daria praticamente, entendeu? A gente teria que fazer um grande resumão aqui. No caso das mulheres, olha só que coisa, né? Que conveniente. Que conveniente. Por termos menos esses espaços na própria história de One Piece, nós também conseguimos aqui ter um tempo um pouco maior pra falar de todas essas críticas, de lembrar algumas coisas, né? E aí eu queria ver de vocês, né? Vamos falar primeiro da Nami, por ser, obviamente, ali a primeira mulher a entrar no bando, né? Logo ali nos primeiros volumes do mangá e, né, nos primeiros episódios também do anime. Eu queria ver com vocês, assim, também o que vocês sentiram da Nami nesse ponto, sabe? Eu sinto que ela é muito suporte, né? Tipo, não é que eu sinto. Ela, de fato, ela é muito suporte ali no início da história. Mas eu queria ver com vocês o que vocês sentiram, assim, nesse modo que o Oda coloca ela ali no início do mangá, né? De ela não ter ainda esse clima tático. O que eu senti muito da entrada da Nami no bando foi que o Oda tentou puxar pra uma coisa mais sentimental e mais emocional. Porque tá, aquele começo ali era Luffy, Zoro caindo na porrada com todo mundo, sentando tapa em quem aparecesse. Aí chega a Nami com aquela história dela, com aquele passado dela. Separe, tipo, por exemplo, o Arlong Park é muita porradaria, mas é muito, muito sentimental também por causa da Nami. Então eu acho que ela trouxe muito esse sentimento de família. família. É, e eu acho que também aprofundou, né, um pouco desse desenvolvimento da história que a gente não tinha muito antes. Ah, a gente tinha lá o passado do Sanji, que era um passado meio, né, eita, caralho, o cara passou fome, ficou meio foda, não é? Meio delicado, meio foda, mas só que não tem muitas coisas, né? A gente tem ali, se não me engano, é um capítulo ou dois capítulos apenas que o Oda trabalha ali, o Sanji, e o Zop e o Zoro é menos ainda, né? O Zoro, tipo, é duas páginas e o Zop é a mesma coisa, assim, sabe? Não chega nem ser um capítulo inteiro. E é na Nami que a gente tem um pouco mais disso, sabe? A gente vê todo um contexto, a gente vê que tem uma política envolvida ali, que, né, que tem o preconceito, né, entre homens, peixes e humanos. E de início a gente vai entendendo que aparentemente são os homens peixes que são os opressores, mas aí lá pra frente a gente vai entender, não, pera, é ao contrário. Né? Eu acho que a Nami, ela foi importante nisso. Então é difícil a gente olhar, né, pra esse campo de batalha no início da história, né? O que você acha, Bruno? Sinceramente, nem pensava que o Oda ia colocar a Nami pra lutar. Pra mim, ela era mais como o cérebro do bando, né? Porque a gente vê o Luffy, o Zoro, não é que eles são burros, né? Mas é que eles simplesmente, acho que eles não querem muito pensar demais, né? E a Nami era essa parte. Ai, gente, olha que ótimo. Ah, não é que eles são burros, eles só não pensam muito. Não é que veja, eles são burros, é que eles são meio burros. Ela, por ser navegadora, né? Então, ela sempre era mais estrategista, né? Ela que ajudou o pessoal a entrar na Grand Line. Então, eu achei que ela ia seguir por esse caminho mesmo, né? Foi até uma surpresa quando ela foi em Alabasta e lutou ali. Aí, fiquei emocionada. É, a gente vai falar disso aí logo, logo. Eu só queria pontuar, né, nesse início da história, que eu também não conseguia ver a Nami com esse estilo, né? De que ela ia batalhar, que ela ia ser uma linha de frente, de alguma maneira, né? Ela, lá na Vila do Zop, ela ajudou o Luffy em alguns momentos, né? Meio que bateu ali nos randomzinhos e tal, mas sempre nesse estilo de ficar na retaguarda, digamos assim. Kubug foi mais ou menos a mesma coisa, a gente foi vendo que ela só usava a perspicácia dela, ela tem uma lábia, né? Absurda. Esse era a grande tática dela, né? Ela evitava entrar nas batalhas e levava todo mundo pra grupo, digamos assim. Ela manipulava a galera e conseguia o que queria. Mas eu devo dizer que, pelo menos no início da obra, que me deu um alívio foi quando ela deu uma puta porrada no Izumi. O cara lá da marinha que queria tirar o dinheiro dela lá, os milhões que ela tinha conquistado com muito suor, e que o Arlong fez todo aquele plano pra esse filho da puta ir lá e pegar esse dinheiro dela. Então eu devo admitir que ela não entrou em batalhas, mas a porrada na cara que ela dá no Nezumi é, assim, é muito parecido com o que a Robin faz com o Spandam, no Water 7 e Enies Lobby, e dá aquele alívio na gente. Você fala, isso! Muito obrigada, Nami, muito obrigada por isso. Caralho, esse filho da puta merecia, sabe? Mas é isso, né? Quando chega em Alabasta, a gente tem, de fato, um momento só da Nami, e que é desenvolvido, cara. Eu acho, entre todas as lutas da Nami, assim, que ela lutou solo, a com a Double Finger é a minha favorita. Eu não sei o que vocês acham disso, mas enfim, temos a primeira luta solo da Nami, que é ela com a Miss Double Finger. Queria saber um pouquinho de vocês aí sobre essa, o que vocês acham dessa luta. Extremamente icônica. A determinação, nossa, era tipo do Luffy, do Zoro, do Sanji, do Zop, a gente meio que já tava acostumado em como que era. Agora vê a Nami, com aquela cabo de vassoura dela, com aquela determinação que ela tinha na cara, pegando pau a pau com a Miss Double Finger, foi uma coisa muito satisfatória. Muito satisfatória. Nossa, gente, muito satisfatória. E a Double Finger, que ela era porradeira mesmo, né? Ela botava lá, fazia os espinhos no próprio punho, nos braços, né? No corpo inteiro, e partia pra porrada. Ela não tinha uma tática diferente, assim, ou próxima da Nami, sabe? Tipo, ah, estou lutando com um tipo de arma aqui, que é a distância, ou alguma coisa assim. Não, era puramente, tipo, mano, a Nami tinha que encarar aquilo. É no mano a mano. E ela tinha que dar um jeito de enfrentar uma coisa que é a fraqueza dela, né? Porque ela sabe, ela fala até pro Zop, né? Ah, meu, eu sou a mais frágil aqui do bando, eu sinto que eu não consigo, né, ajudar todo mundo, mas eu quero ajudar. Então, foi o primeiro desafio dela, sabe, nesse ponto. Essa luta também é, pra mim, a melhor de todas. Até hoje, né? Até porque é legal que tem o flashback dela falando com o Zop, né? E ela fala que ela quer lutar pela Vivi, né? Porque ela viu todo o sofrimento dela, né? Durante a viagem. Essa, pra mim, é a primeira vez que ela é determinada o suficiente. Falar, eu quero lutar, eu quero ir pro campo de batalha e lutar pra ajudar a Vivi. Então, meu chip. É nosso chip! Simplesmente. Desculpa, mas não tem como. Cara, é a primeira vez que a Nami, ela passa a se importar com o outro de uma forma muito honesta, né? De falar essas coisas. Então, gente, pra mim ela é muito a lesbicona, cara, do mangá. Não consigo ver a Nami como uma pessoa hétero. Assim, eu não consigo, de verdade, eu não consigo. Eu gosto também disso em Alabasta, que mais uma vez a gente vê a Nami com esse lado muito humano sobre a Vivi, que ela quer muito, muito proteger gela de qualquer coisa. Dá pra sentir que ela não quer que a Vivi nunca mais sinta dor e tristeza na vida dela. E isso fica muito aparente. É muito lindo, é muito puro. E eu fico... lindas. E, Astra, isso é só um dos casos, né? Uma coisa que eu gosto muito também dessa luta com a Miss Doublefinger é que a gente tem o flashback, né, com o Zop, que nem a Bruna comentou, que a gente vai ter uma noção melhor do porquê que ela quer melhorar todas essas habilidades dela. Mas durante a batalha, a gente tem aquele momento icônico de quando a Miss Doublefinger bate na própria Nami, né? E tem um dos espinhos que pega na Nami mesmo, que machuca ela, machuca o pé dela, né? E ela fala, ah, essa dor, ela não chega nem perto de toda a dor que ela sentiu. E aí ela lembra da Vivi, né? Mostra a Vivi, sim, ali na cena. Aí você fala, mano, é isso, caralho? Sabe? Tipo, mano, que foda, que foda. E logo depois disso a gente vê que ela faz o tornado tempo lá e pá. E o mais engraçado, né? Que aquele clima tact, ela vai percebendo que tipo, ah, o que o Zop fez? Ele cagou tudo isso aqui, não é nada. E só depois de muito tempo, depois dela treinar, né? Fazer vários testes ali na própria batalha, que ela vai meio que começar a sacar aquele tipo de bastão todo bem personalizado, poderia muito bem servir sim pra ela. E é por isso que quando a gente vai pra Skype, a gente vai ter algumas melhorias, né, do clima tático dela, que ela vai conseguir dominar de verdade tudo que ela, né, enfim, acho que ela conseguiu dar o feedback certo pro Zop, mas na luta ali com a Doublefinger é muito maravilhoso, ela descobrindo tudo isso, ela tendo essa força de vontade, é a primeira vez que a gente vê isso, né, ela vai fugindo um pouco ali da batalha com a Doublefinger, porque ela sabe que o corpo dela é frágil, tem toda aquela questão dela tentar evitar, né, essa luta muito corpo a corpo. E aí quando ela encontra o jeitinho certinho ali, cara, de dar o tornado tempo, do jeito mais esquisito possível, mas dá certo, sabe? É, você vê o alívio dela, sabe? Você vê o alívio dela, mas ele, tipo, caralho, eu consegui, porra, sabe? Eu consigo me virar sozinha, né? Dá pra fazer as coisas. É a primeira vez que a gente vê um avanço, né? Meio que praticamente a primeira mulher, né, ali em One Piece, que a gente tem uma exposição, né? Um espaço. Porque até então, era tudo muito, assim, ai, vai, muito aleatório, sabe? Os inimigos, né, que apareceram no início, não, todos eram homens. E aí a gente tem ali na Baroque Works, finalmente, uma vilã ali, mulher, de alguma maneira, vilã, entre aspas, né, gente? Mas enfim. E isso dando muito certo, né? A gente tem lá a Miss Monday lá no em Whiskey Peak, mas você vê que, tipo, são só ali algumas coisas que o Oda vai colocando de maneira muito rápida, que a gente não consegue sentir, a gente não consegue ter empatia por esses personagens. Então passa completamente batido, né? E aí a gente só vai ver essa preocupação maior com a Nami e a Miss Doublefinger. E não só isso, né? Quando depois que ela luta com a Doublefinger, a gente vai ver que tem todo aquele plano do relógio em Alabasta, que ainda ela vai ajudar pra caralho, sabe? Vão ter que enfrentar outros randos no meio da guerra. Então, assim, não é como se o papel dela em Alabasta fosse só ganhar da Miss Doublefinger, né? Eu acho isso muito legal também que o Oda faz, que ele vai colocando a Nami em outros papéis também, vai colocando, assim como todos os outros Mugiwaras, ele aproveita todos muito bem, né, em Alabasta. Alabasta é perfeito, nossa. Cara, assim, pra mim é uma das melhores sagas, assim, de longe, sim, assim, One Piece, mesmo com time skip, mesmo com todo esse tempo que passamos. Alabasta, pra mim, ele é muito, muito encaixadinho, assim, sabe? Tudo muito bonitinho. E, tipo, é uma das primeiras sagas grandes, então ver as lutas, tipo, a introdução de personagens femininas fortes, personagens femininas lutando, tipo, pau a pau mesmo, sem esse rolê de suporte, de ficar atrás, de tá motivando ali, é muito, muito bom. A própria Doublefinger, né? É o que a gente tá falando. Ela também é essa mulher desse papel, sabe? De, não, eu vou partir pra briga, eu sou assim, o meu tipo de poder é esse. Então, eu acho que foi muito bem equilibrado ali pelo Oda, sabe? A Miss Doublefinger era basicamente uma das mais fortes da Baroque Works. A gente não pode esquecer disso, sabe? Ela era a dupla do Mr. One, cara, sabe? Mas ela não era pouca bosta, ela era forte demais, sabe? Pro momento do mangá. E que eu acho que só dá mais, faz a gente mais, gostar mais ainda da Nami, sabe? Mas enfim, nós temos também a segunda luta que acontece lá em Whiskey Peak, que é em Skypiea, que a gente tem a luta que aí já não é só solo, né? A gente tem a Nami junto com o Gun Falcon. Ela fica no barco também para dar esse suporte, essa ajuda pro Gun Falcon. E com o próprio barco, né? Porque ninguém daquele bando sabe mexer em barco, só tinha Robin lá. Então a Nami falou assim, tá, então eu fico com o barco, vou levar o barco até onde vocês precisam. Ao mesmo tempo, ajudo o Gunfall, né? Que ele tava lá todo machucado na saga e tudo mais. E aí eles têm que enfrentar os irmãos do Satori, né? Que foi o... um dos chefes, né? Das provações lá. Um dos sacerdotes. Isso, sacerdote. Isso aí, sacerdote. Isso mesmo, isso mesmo. Que, olha, o Satori deu câncer, hein, gente? Pro Luffy, pro Sanji, pro Zop. Então, os irmãos dele, ainda que fossem lá um pouco mais fracos, né? Do que o Satori. Eles deram um trabalhinho ali pro Gunfall e pra Nami. Obviamente que não é uma luta que é tão boa quanto a da Bullfinger. Acho que nem tem como. Mas eu gosto de alguns momentos dela, sabe? Tipo, quando a Nami usa o Impact Dial. Cara, é isso, sabe? Primeiro, também, novamente. Era uma coisa que a gente não tinha muito isso. Em One Piece, o Oda não coloca a Nami nessa posição. E a gente vê a Nami usando um tipo de técnica que ela meio que precisa praticamente dar um soco numa pessoa, sabe? Então, isso pra mim foi muito tocante. Eu acho muito gostoso, porque as lutas da Nami, você vê que ela é uma pessoa com muita estratégia, tipo, ela pensa muito dentro da luta, mas ela consegue encaixar toda essa estratégia na porradaria, no corpo a corpo. Eu acho isso muito bom, porque é um estilo de luta muito diferente do que a gente vê. Porque, por exemplo, o Zoro, que a gente tá vendo todo capítulo, o Pop, coitado, lutando. Ele só vai pra cima, ele sai cortando tudo, o Luffy só chega socando tudo. A Nami, ela chega dando porrada, mas é como uma estratégia que é tão gostosa de ver a linha de pensamento dela. Não, eu concordo completamente com você, Yasmin. Uma das coisas que mais diferenciam a Nami, uma característica muito própria, né, da Nami, é que ela pensa nas lutas, e esse pensamento, o Oda, ele coloca, né, esses diálogos ali durante, sabe? A gente sabe, por exemplo, que o Sanji, ele é um cara meio estrategista, mas ele não fica falando muito, sabe? Ele não fala do que ele entendeu ali da luta, o que ele precisa fazer ou alguma coisa assim. A Nami, que nem nessa luta de Skype, eu acho muito legal que é isso, que ela vai entendendo quais são as esferinhas, né, que vai tendo ali no coisa e que elas são aleatórias. E ela vai entendendo, ah, um é pum, outro é gás. E aí, é isso. Essa lógica, a Nami explica a lógica dos poderes dos adversários e com esse poder dos adversários, ela usa isso contra eles. O Oda, ele apresenta esses pensamentos, ele apresenta esses diálogos, ele apresenta como que a Nami vai sair daquela situação, entendeu? Não é que nem o Luffy, que, por exemplo, se tivesse acontecendo isso com o Luffy, ele só ia meio que ficar sem paciência e usar um Gatling Gun lá e acabou, e bater em todo mundo, sabe? Ele não ia pensar, é a mesma coisa que nem no Mr. Tree lá, em Little Garden. Ele fala, ah, eu acertei você porque foi instinto. Tinha várias cópias de você, mas eu chutei você porque era instinto. Não existe lógica, entendeu? Sim. No caso da Nami, essas lógicas existem. Então é o que faz ser realmente muito diferente de todos os outros. E acho que também é por isso que também dificulta a vida do Oda, né? Porque o Oda também tem que pensar. Mas enfim, eu gosto muito dessa luta também, por isso que a Yasmin disse. E esse impacto da Ayaki, cara, eu adoro fanservice. Gente, assim, eu adoro fanservice quando é de mulher, né? De personagem feminina. Que a gente precisa disso, sabe? A gente sente muita falta desse tipo de coisa, principalmente na Shonen Jump. Tipo, cara, sei lá, dos mangás da Shonen Jump, eu só fui ter um sentimento muito parecido com isso em Beelzebub, sabe? Que a gente tinha personagens femininas que, cara, eram muito fodas. Tipo, caralho, vocês estão lutando muito, sabe? Ai, eu adoro vocês. Era isso, sabe? E com o tempo isso foi melhorando. Mas veja bem, Beelzebub é relativamente recente, sabe? Lá nos anos 2000, no início dos anos 2000, era raro a gente ter esses momentos, né, de personagens femininas. A gente teve Bleach, que você olha e você fica... por quê, sabe? Naruto é pior ainda, sabe? Então, tipo, eu sentia muita falta desse tipo de coisa em One Piece, sabe? E então eu adoro fanservice. O momento do Impact Dial ali da Nami, o Oda, ele faz um quadro dedicado pra isso. É um fanservice mesmo. Eu falo, cara, é um fanservice que precisa. Porque se ele faz fanservice até do Usopp, ele faz fanservice de todos os outros personagens masculinos, ele precisa também fazer, sabe? Das personagens femininas. E nesse caso, eu acho que ele entrega bem. Não sei você, Bruna, você não chegou a comentar ainda. Eu falo demais, eu peço desculpas. Tudo isso mesmo, gente. Essa luta é muito legal. E eu não imaginava que o Oda ia fazer a Nami usar o Impact. Porque ele tem aquele negócio de causa dano no inimigo, mas ele causa dano em você também, né? Que é quase uma faca de dois gumes. E pra ele colocar a Nami nessa posição... Então. É tipo um coice, né? Os coices da arma, né? Que dependendo, como você não mexe muito com a arma, dependendo do que você tira, você sai voando, né? Com a arma lá. E o Impact, ele funciona mais ou menos isso. Você tem um coice muito forte, que pode deslocar cortar o braço da pessoa, pode também jogar ela longe, coisas assim. No entanto que a Nami, ela vai tentar fazer toda uma preparação pra fazer esse impacto, e daí depois fica pro Gufo, caralho, como que vocês usam isso, bicho? Isso é forte, sabe? É muito legal, é, assim. Tem um momento da batalha, ela tá meio... ela parece insegura, né? Mas o Gonfalo está dizendo, não, moça, você consegue, sim, vai lá. É só você usar esse impacto e pronto. Ela fala, como assim eu usar isso? E no final ele tem elogia ela, você foi muito bem, mocinha. E ela fala, eu sei. É muito bonitinho. Eu prezo muito esses momentos. É, eu acho bem legal. O Gonfalo, o feministo. E a gente também tem ali em Skype o momento dela com o Enel, né? Eu acho muito legal esse momento, que ele não é uma luta. Eu até coloquei aqui na pauta meio que uma, sei lá, uma luta e meia. Sei lá que porra que é isso, sabe? Tipo, não é bem uma luta, mas ela faz um plano de fuga, na verdade, né? Porque ela sabe que não tem como ganhar do Enel. Ela tem plena consciência disso, desde lá de baixo, né? Quando resta lá as 6 pessoas e o Enel pega e fala, só 5 podem ficar aqui, né? E a Nami se treme tudo, tipo, ai, caralho, ele sabe que eu tô viva também, que eu tô aqui. E aí, quando todos eles ali são derrotados, ela aceita, né? Ela fala, não, tá bom, eu aceito ser meio que sua sacerdote, né? Pra mim, estava muito claro ali que a ideia dela era só tomar tempo. Porque eu posso morrer pra esse cara de verdade, eu não sou um monstro que nem o Zoro, por exemplo. Então, eu posso me fuder. Então, por enquanto, eu vou seguir ele, porque eu vou achar um jeito de sair disso. E é exatamente isso que ela faz. Eu acho muito interessante, porque também acontece bastante com o que a Yasmin fala. Existe uma lógica, né, pra Nami. Ela faz meio que um plano, que tem uma lógica por trás, que ela vai conseguir enganar por um tempo o Enel, ela vai conseguir ali, de alguma maneira, dar uma brecha pra ela mesma conseguir sair daquela situação. Então, eu achei sensacional, porque ela encara o Enel, né? Ela encara de verdade. Uma coisa que eu acho muito legal na Nami é porque ela reconhece os limites dela e ela não toma isso como uma fraqueza, como um, putz, eu sou fraca, eu não vou conseguir, não. Ela fala, tá, esse é meu limite, eu tenho que pensar o que eu posso fazer com isso pra ou ganhar uma luta ou ajudar o povo a ganhar a luta. E eu acho isso muito bom, porque é uma representação muito boa, porque tira do normal quem shonen de, ai meu Deus, eu tô muito fraco, eu não vou conseguir, eu vou morrer daquele drama todo que é o ser fraco em shonen. A Nami toma o ser fraco como uma vantagem, e eu acho super perfeito. E outra, ela fala umas palavras muito foda pro Enel, tipo, ah, quem é você, sabe? O Uruf vai chutar sua bunda, caralho, tipo, ela tem a coragem de falar ali, sabe? A Bruna, né, falou no início que ela tem esses medos, que ela tem uma covardia parecida com a do Zop e tudo mais, que ela treme de medo, sim. Só que chega em momentos muito específicos, né? Chega em momentos X, o clímax de alguma situação, que ela vai lá e encara aquela situação, né? E é exatamente isso que ela faz com o Enel. Ela fala, cara, eu posso morrer em um segundo, sabe? Com esse cara. Mas eu preciso fazer alguma coisa. Então, por isso que eu coloquei aqui pra gente comentar um pouco isso, porque mostra também um pouco da personalidade dela, né? Do tipo, ah, ela foge de algumas batalhas, mas quando realmente precisa fazer alguma coisa, ela vai lá e faz. Enfim, temos a luta da Nami e da Califa, que pra mim só prova o quanto a Nami é lésbica, mas enfim. A maior, nossa, essa luta, nossa senhora, eu penso nela a respeito inteiro. Fala dessa luta, já vem aquela imagem das várias Namizinhas, assim, e eu acho também que incrível, porque é a Califa, é o mínimo que a Nami já tá, tipo, putz, que mulher bonita, meu Deus. O que ela já tá abalada, assim, com a beleza da mulher, e a Califa é muito forte, ela aprendeu a usar a fruta dela muito rápido, então é uma inimiga muito pau a pau, e a Nami vai lá e, nossa, na hora que ela faz as miragens que a Califa fica, meu Deus, o que está rolando? Nossa, muito bom, eu amo todas as lutas de Water 7, né? Mas a da Nami é tipo a cereja. Eu admito, se eu estivesse no corpo da Nami, eu também teria problemas com a beleza da Califa, eu teria muitos problemas com a beleza da Califa, e não, realmente não acontece uma vez só, sabe? Isso aí, a Nami quando ela chega e ela vê a Califa na banheira, ela fica tipo, ai gente, caramba, que sabe? Gente, que ousada, né? E aí depois, quando ela vai se trocando e tudo mais, aí ela fala, meu Deus, tipo, queria que ela fosse uma secretária, sabe? Tipo, ela vai ter no Gay Panics, ela não tem um Gay Panic só quando ela chega, sabe? Ela vai tendo pequenos Gay Panics durante isso e tudo que vai acontecendo, até a Califa mostrar um pouco do poder dela. E aí quando ela vê, né, que tipo, ai caralho, eu tô numa luta, cacete, a gente precisa salvar a Robin. Ela falou, não, pera, eu tenho que levar isso a sério, né? Só que ela demora, né, pra sacar os pontos fracos ali da Califa. E eu acho que esse é um muito X da questão, né? Porque diferente da Doublefinger, que tava muito na cara como que ela deveria enfrentar a Doublefinger, Hunter, que era, tipo, tentar desviar, sair de algumas, né, de alguns socos, aquela coisa toda. É, e tava muito claro, né, o próprio poder da Littlefinger, por ser ali os espinhos. Na Califa era muito difícil entender qual que seriam as consequências, né, dos ataques dela. Ao mesmo tempo que ela tinha com o Rimes, ela também sabia lutar. Então ela usava as duas armas, né, a Califa. Ela fazia a galera escorregar, ficar tudo limpo até demais, que não conseguia pegar nas coisas, não conseguia parar em pé. Ao mesmo tempo que ela usava as habilidades comuns, né, do que eu esqueci o nome agora. Hokushiki? É, acho que é isso aí, Hokushiki, isso mesmo. Então, a Califa, ela tinha várias armas ali, né, pra poder atacar a Nami. Então foi muito difícil pra Nami entender o contexto. Eu gosto muito da luta da Califa. Eu gosto mais da Littlefinger porque acho que foi uma parada que surpreendeu mais a gente. Na Califa, pra mim, o fanservice é quando ela faz a Fata Morgana. Eu falo, caralho, que foda! Tipo, mano, quando ela usa a Fata Morgana. Ai, mano, que momento, que momento. Bom, tanto no anime quanto no mangá, cara, essa parte, assim. É, Water 7 e Enies Lobby, no anime, gente, pra mim, ele é muito bom, tá? Uhum. Eu acho que o anime, ele faz muito jus à saga do mangá, sabe? Umas coisinhas ou outras, assim, mas é muito pequena, muito risível, assim. É, e o anime manda muito bem. Então, assim, independente da mídia que você for ver, esse momento da Nami, de ela usar o Fata Morgana, você tem ainda as trilhas sonoras no meio, que deixa o negócio ainda mais hypado, sabe? É muito bom, cara. E aí, quando a Nami entende, isso que eu acho foda na luta dela com a Califa, quando ela entende como funciona a Akuma no Mi da Califa, ela fala, tá bom, agora eu sei o que eu posso fazer. E é muito também o que a gente já vem falando, cara. Ela vai usando muito dessa inteligência dela, sabe? É muito tático. Ela não precisa ser porradeira, ela não precisa ficar usando o bastão dela pra enfiar na cara dos outros toda hora, entendeu? Ela vai sacando como as coisas funcionam, e justamente a grande vantagem da Nami é que ninguém entende o clima tático. E eu acho que isso fica muito evidente, né? A Califa fala, que porra é essa? Né? Tipo, caralho, que merda é essa, sabe? E a Nami, pelos conhecimentos dela de navegação, ninguém consegue sacar o perigo de uma nuvenzinha que tá ali. Ninguém consegue sacar o perigo de umas bolhas que estão em volta, ao redor dele, sabe? Então eu acho que isso pra mim que me encanta mais na luta da Nami com a Califa. Essa luta eu gosto muito porque, pra mim, quando a Nami começa a lutar, ela aparenta mais confiança nella mesma. Diferente da Littlefinger, que ela começa a fugir. Ela também nem tinha tido contato com a arma, né? Era a primeira vez dela. Mas nessa luta parecia que ela conhecia mais quais eram as habilidades dela, quais que eram as forças dela. Então ela tava mais confiante, né? Tem até aquela brincadeirinha dela, né? Do Oda, no caso, né? Da Califa, ela ser um pouquinho menos inteligente do que a Nami, né? Que ela cai naquela quando o Chopper aparece lá no Monster Punch e fala, você também tem uma Akuma no Mi? Não, minha filha, eu tô aqui! É muito legal. Infelizmente, o Oda, ele dá uma rebaixadinha, né? Na inteligência da Califa, meio que talvez pra tentar mostrar de mulher loira, burra, parece uma parada mais ou menos assim. Só que pelo menos ele não deixa muito uma parada tão... escancarada. É, isso, exatamente. Não é uma parada absolutamente exagerada, né? Eu passo esse pano pra você, tá, Oda? Mas enfim, você tem isso aí também. Mas eu acho mágico também, sabe? As trocas que ela tem com a Califa é muito boa. Inclusive, quando ela derrota a Califa, ela fica tirando a roupa da Califa. Ah, você tá aproveitando, né, Nami? Na minha cabeça, você tá aproveitando pra caralho, né, Nami? Diz aí, você tá falando, ah, eu quero achar logo, achar bem, não é, não, tá? Porque se fosse o alvo, você não ia fazer isso, não. Perfeita. Não é? E é isso, né? A gente também tem, no meio da luta dela com a Califa, você tem um plano pra tentar jogar o Chopper, né, na água, no mar. E é nessa aí que ela saca que a água tira, né, como é que fala? Os poderes, né? Os poderes da Califa, exatamente. Então, eu acho que é um momento tudo muito especial, sabe? A gente vê ela lutando solo e que funciona, ela tava realmente mais confiante, porque ela precisa fazer um plano junto com o Frank, porque ela sozinha não consegue derrubar o Chopper. Era aquela bagunça que o Oda gosta, né? Tipo, ele ama uma bagunça, cara. Então, é tudo muito rápido, né? Você tem que pensar muito rápido pra fazer isso aí, pra gente resolver. E ele consegue entregar muito isso, né? A gente sente aquela... o imediatismo, né? Meu, você precisa resolver isso. E as coisas dão certo. É um plano que é improvisado e que é muito bom. Então, você vai tentando ali entender a sintonia já com o possível Mugiwara, né? E você fala, meu, quando você vê as lutas do Frank, quando você vê a participação dele já ali em Enies Lobby, você fala, meu, esse cara é Mugiwara. Não tem jeito, sabe? Esse cara é Mugiwara. Então a gente vai vendo essa sintonia que ele já vai ter com a Nami, sabe? De maneira geral, agrega muito, sabe? Pra personagem Nami. Só que aí nós temos um pequeno problema, né? Depois de Enies Lobby. Que depois de Enies Lobby praticamente não existe mais. Não existe mais, né? Não existe mais luta. Foi a última paz de terra. É a última paz de terra, exatamente. E acabou. O debate, né? A crítica que a Yasmin faz no início é muito pertinente aqui. Porque acaba Enies Lobby. A gente tem... Eu esqueci até de colocar aqui que é aquele momento, né? Do Absalom em Tillerback. Mas o Absalom, ele é um dos seres mais repugnantes, né? De One Piece. Não merece nem ser citado. Deixa o coitado morto. Exato. E a gente sabe que, assim, ela teve um momento ali de dar o golpe no golpe final no Absalom, mas a gente sabia que já tava muito machucado, não fez exatamente uma luta. E a Nami foi muito usada, né, ali em Tillerberg. Então, eu nem quis colocar isso muito na pauta, porque, sinceramente, me dá um pouquinho de, sabe, assim, calafrios esse momento, porque o Oda, ele começa a errar muito a mão ali em Tillerberg, sabe? Quando a gente vai falar de assédio, quando a gente vai falar de participação feminina, de respeito, sabe, a personagens femininas. Então, da Ilha dos Tritões em diante, as coisas começam a degringolar muito nesse ponto, sabe? De Thriller Bark pra frente, já vai demonstrando uma decaída, né? Tipo, eu sou muito, muito fã do Sanji. Ele é, tipo, meu cara favorito. Você percebe que em Thriller Bark, ele já começa a perder a personalidade dele, virar aquela coisa, aquele alívio cômico, entre aspas, que ele virou. E você consegue perceber muito isso nas aparições, não só nas lutas, como nas aparições femininas também. Porque de Thriller Bark até a Ilha dos Tritões, e até um pouquinho mais pra frente, até Whole Cake mais ou menos, a gente só esquece que a Nami e a Robin estão ali e são, tipo, membros ativos dos Mugiwaras, porque elas são meio jogadas de escanteio. Exatamente. Não, nem são meio, elas são jogadas pra escanteio, né? Vamos ser bem sinceros aqui. Porque é isso, cara, a gente tem lá nas Ilhas dos Tritões, tanto a Nami quanto a Robin, elas batem nos random, aleatório, que ninguém, tipo, se pá, a gente só vai saber o nome deles lá nos Vivricard e nos databooks da vida, né? Que o Oda ama colocar os nomes nesses materiais extras. Então, assim, o X, completamente X, né? A gente só tem correria pra todo lado e personagens fazendo muito pouco. E aí a gente, logo em seguida, a gente vai falar da Robin também, e que é mais ou menos a mesma coisa que acontece, né? Ali, depois de Enies Lobby. É muito difícil até a gente comentar alguma coisa, sabe? Porque é tão pequena essas participações que sabe? O que a gente fala? É muito difícil a gente, inclusive, ver os avanços, né? As evoluções da Nami e da Robin nesse pós-time skip. O Oda, ele mostra pequenas coisas, mas novamente, ele mostra de meio que como uma apresentação pra dizer, olha só, gente, eles fizeram alguma coisa aqui, entendeu? Alguma coisa teve. Mas não dá um momento específico pra nenhuma delas pra mostrar de fato até onde elas conseguiram melhorar. Como foi essa evolução de fato? A gente vai ter só um pouco do próprio Ruffy, né? Depois do time skip mesmo. Do Zoro e do Sanji na Ilha dos Tritões também fica meio confuso. A gente só vai ter um pouco mais deles nas sagas seguintes. Mas mesmo assim, sabe? Com as mulheres, acho que é mais frustrante ainda. Porque, além de a gente não saber quase nada, elas lutaram com o random. Que tanto faz, como tanto fez. E isso volta a se repetir também em Punk Hazard. É até triste, gente. É até triste seguir um pouco dessa pauta aqui, nessa parte final. Porque, cara, Ilha dos Tritões, Punk Hazard, assim, pra mim, é basicamente... Você tira. Pode tirar do mangá, cara. Tendo Nami ou não tendo Nami, praticamente não faz diferença. Sim. Em Punk Hazard, a gente vê lá alguns momentos da Nami, dela se preocupando com as crianças, dela querendo proteger as crianças. Eu acho que é uma parte que o Oda mostra que ela tá um pouco mais sensível, realmente, a ajudar pessoas que estão sendo oprimidas, ainda mais crianças, né? Porque ela passou por situações, talvez, muito parecidas. Mas é isso, ela meio que fala algumas coisas. A gente tem aquele momento nojento de troca de corpos, que... Ai, cara, assim, eu não sei nem o que dizer também. Porque... Ai, é triste, só triste, sabe? E aí a gente vê, olha que coisa, né? Olha que coisa triste. Quando o Sanji tá no corpo da Nami, ele consegue usar hack. E a gente vê que, tipo, ah, então tá, o corpo da Nami tem capacidade de usar hack. E o Oda X, ele não faz nada em relação a isso, entendeu? Ele fala, ah, então ele só mostrou, ó, o corpo da Nami tem condições de ter um hack. Assim como todos, né? Ele até fala, olha, qualquer pessoa pode ter o hack, só precisa dominar. Não tá, ok, então por que que a Nami não teve? Ainda mais a Nami, que tem essa dificuldade de defesa, ela ter um desses hacks, assim, seria pra facilitar, inclusive, isso, né? Mas nada, não acontece absolutamente nada. E uma das coisas que mais me frustra em Punk Hazard é que a gente tem a Monet. E era um momento, pra mim, que não faz sentido algum o Zoro enfrentar a Monet. Pra mim, não faz sentido algum. Não, pra mim, não faz sentido algum, porque a gente tem ali a Tashig, que tenta lutar com a Monet. A gente tem a própria Robin com a Nami, com uma uma dinâmica de tentar afugentar e bater na Monet pra conseguir alcançar as crianças. No entanto, veja bem, o Zoro seria muito mais uma pessoa importante pra proteger as crianças de qualquer atitude, de qualquer coisa desse tipo, junto com o Chopper, do que as mulheres. Só que as mulheres, elas são colocadas nesse papel de cuidado. Elas não, sim, são colocadas nesse papel de liderança ou enfim. Então, assim, pra mim, por causa de é muito triste, porque também você tem toda aquela humilhação com a Tashigi, né? Na luta da Monet. Então você fala, a Tashigi não consegue fazer nada contra a Monet e o Zoro ganha com um golpe. Aí você fala, tá, mas você jamais faria isso com uma mulher. Além de jamais você fazer isso com uma mulher, porque, né? Você de fato não fez, porque você tinha a Tashigi lá e você só humilhou ela. Eu não sei, o que vocês acham, Eitsei? A Tashigi já é um ponto muito interessante nessa pauta, porque ela é uma personagem muito interessante, ela é uma das poucas mulheres espadachins da obra com uma relevância. Só que a relevância dela é ser escada do Zoro, simplesmente. É servir pra... nossa, olha lá, vamos dar um pouquinho de personalidade pro Zoro, joga Tashigi. É, ou então pra humilhar ela mesmo, pra dizer quão fraca ela é, entendeu? Porque isso, olha quão impotente você é, você sempre precisa ser salva, é o Sanji que te salva, é o Zoro que te salva, é o Smoker que tá sempre, você é a sombra do Smoker, sabe? E o Oda não ajuda nem um pouco. Ela, sempre que ela aparece, ela não faz nada, ela tá ali olhando pro Smoker, falando sim, derrubando óculos, fazendo... É, e ela tem uma espada na mão, né? E tipo, é isso, ela tem uma espada na mão e ela fala, eu quero recuperar todas as espadas de todos os bandidos do mundo. E fica por isso. Tipo, nunca mais. É quase um foda-se. O Oda chega pra te falar um foda-se, sabe? Sim. E é isso, sabe? É muito triste. Então, a gente, cara, imagina, a gente podia ter tido uma luta que a Monet, ela é uma logia, sabe? Ela tinha um poder foda, ela era forte. Então, qual o problema de você botar três personagens femininas contra uma logia? Que, inclusive, três personagens que até então a gente não tinha uma condição ali de hack ainda, né? Então, era o momento do Oda aproveitar, colocar três personagens femininas contra uma personagem tão forte como a Monet, e inclusive evoluir elas, né? Falar, olha, ela conseguiu despertar aqui um hack. Despertou um hack da armadura, despertou um hack da observação, alguma coisa assim. Ou mesmo botar a Tashigi numa posição um pouco melhor, sabe? Porque ela já tinha sido colocada muito de lado. E lá em Alabasta, no fim de Alabasta, ela deixa muito claro que ela vai treinar muito pra melhorar. E no fim, parece que ela piorou, entendeu? É isso, parece que ela regrediu. Nem parece que ela melhorou, que ela evoluiu alguma coisa, sabe? Isso me frustra demais, porque mostra a falta de competência do Oda em colocar mulheres em situações de batalha. Ele não consegue, sabe? Parece que dá uma tela azul na cabeça do Oda, assim. Eu, tipo, depois de Enies Lobby, eu não sei o que eu faço. Um adendo, e quando ele coloca, muitas vezes, mulheres em situações de batalha, dá até pra citar a própria luta da Nami da Califa. Ele dá um jeito de dar uma sexualizada, dá um jeito de puxar pra um fanservice masculino. Quando a gente chegar em um ano, eu quero apontar isso em, tipo, várias lutas. É uma coisa que a gente pontuou muito, inclusive, no podcast do grupo, do One Piece Cast, que a Nami tá praticamente sem calcinha, porque ela fica em umas posições muito não práticas pra lutar. Então, gente, a gente vai aproveitar essa pauta que todas nós estamos em um ano. Eu não tô no último capítulo, tá, gente? Mas estou em um ano, acompanhei até o 1110, então eu tô uns capítulos atrás. No entanto, é visível, né, que em um ano você tem algumas outras coisas a mais aí pra adicionar. Então, pra quem não está em um ano, pra quem tá acompanhando o anime, acho que até tá em um ano, mas só que tá, né, mais atrás, tome cuidado com alguns spoilers que podem vir aqui, tá? Quando a gente chegar em um ano, a gente vai dar alguns avisos a mais em relação a isso. Mas, agora vamos pra Whole Cake, né? Que o Whole Cake eu acho que é um pouco que o Oda, ele dá uma mini redimida, sabe? Porque eu acho que ele caga tanto nas personagens femininas de Thriller Bark até Punk Hazard, que aí chega em Whole Cake, quando tem aquele momento da Nami usando o Vivir Card, né? Usando e abusando o Vivir Card da... que esqueci o nome da mulher. A Lola? Isso, a Lola. Que ela dá o Vivir Card pra Nami e aí, como faz parte, né, da Big Mom, a galera tem medo, então ela usa isso a favor dela, né, na floresta lá de Whole Cake. Ela também ajuda muito o Ruffy na batalha contra o General Cracker, que, né, é filho, né, um dos filhos da Big Mom. Então, eu acho que, em comparação com os desastres, entendeu, de Thriller Bark até Punk Hazard, eu acho que aquele momento ali em Whole Cake, em específico, me satisfaz minimamente, sabe? Do tipo, pô, Oda, então quer dizer que você consegue, né, Oda? Se você pensa um pouquinho ali, né, se você tem um carinho um pouquinho mais, você consegue fazer uma coisa um pouco mais divertida, né? Queria perguntar também o que vocês acham aí um pouco dessa saga da Nami em Whole Cake, em específico. Whole Cake eu não posso nem comentar muito, porque foi justo quando eu larguei o anime, porque eu tava achando a animação muito, muito ruinzinha. Em Dressrosa, além de estar muito enrolado, a sexualização feminina estava tremenda, aquelas anatomias femininas estavam dando arrepios. E quando chegou em Whole Cake, eu vi que não tinha melhorado ainda, aí eu falei, ai, vou largar. Então, o que eu posso pontuar em Whole Cake é que, tipo, é aquilo que veio mais ação feminina, minimamente, mas veio. Mas a sexualização continua ali como um ponto muito forte. Eu só acredito que sem a Nami, o Luffy teria perdido, né? Com o general lá, Cracker, né? Foi bom nesse ponto porque ele colocou a Nami num, apesar de ser um suporte, né? Mas era um suporte essencial, porque sem ela o Luffy não teria chegado até o fim, né? Acho que esse é só o único ponto. Porque no anime, por exemplo, a Nami, ela, o nível de sexualização dela, gente, é ridículo. Ridículo. Nossa, arrepios. Então, gente, ainda bem, é por isso que eu passo um pouquinho longe do anime, sabe? Eu não faço questão nenhuma do anime de One Piece. Também não. Não é que no mangá melhora. Vou dizer assim, ah, o mangá é maravilhoso e tal. Não, o Oda, ele é safado em alguns momentos. Mas, por exemplo, eu lembro em alguns momentos da própria... Eu sou ruim com nomes, tá, gente? Vocês vão me ajudar aqui. Que é a irmã do Sanji. Eu esqueci o nome dela. A Reiju. A gente tem alguns momentos no mangá com a Reiju, que quando ela toma o tiro, aquela parada toda, ela precisa ir pra enfermaria. Eu acho que o Oda, ele trata muito bem toda essa questão dela não conseguir estar com uma calça, alguma coisa do tipo, né? Ela tá com as faixas, né? Ali no ferimento, essas coisas. Eu acho que esses momentos em específico da Reiju, eu acho que o Oda, ele teve um certo respeito nesses momentos dela, quando ela tava machucada. Só que o anime, ele pegou tudo isso aí e tá com foda-se. Ele foi colocando câmeras, sabe? Posições, você fala, cara, isso não tem nada a ver. O Oda nunca nem fez isso, sabe? No mangá. Ele não colocou nada disso no mangá. Só que o anime, ele faz questão de colocar certas câmeras e colocar as meninas em certas posições justamente pra punhetação, sabe? Completamente punhetação, porque são completamente desnecessárias. Então, eu acho que vale aqui a gente fazer um pouco desse... mostrar um pouco dessa diferença, porque às vezes até a roupa da Nami no mangá, ela é curta, ela não é exatamente confortável pra uma batalha, só que no anime eles pioram essa situação, eles deixam muito pior, sabe? Então, é importante a gente colocar isso aqui, e é por isso que eu também gosto de falar pras pessoas lerem um pouco mais o mangá, de irem mais pro mangá, além de você estar mais adiantado, além de você ler mais rápido, você tem um pouco desses detalhes que tem menos fanservice do que o anime, o que pra mim também não faz muito sentido o anime ter mais fanservice, sabe? Porque passa num domingo de manhã. É pra crianças! Não é pra um adolescente de 18, 20 anos, sabe? Pelo menos, né, pelo horário. Então você fala, cara, por quê, sabe? A mesma coisa acontece com os figures, né? Tanto da Nami quanto da Robin, que isso é um outro papo. Um outro papo pra uma outra pauta. Mas a gente tem esses problemas acontecendo, sabe? Algumas configurações, algumas construções do Oda, quando passam pra outras mídias, eles mudam muito. A Nami em World Cake, eu gosto da Nami de World Cake, que nem a Bruna falou, ela é um suporte na batalha com o Cracker, só que ela é um suporte absolutamente essencial. Sem ela, o Luffy não ia conseguir ganhar do Cracker, porque ele ia perder no cansaço. Com a ajuda da Nami, ele quase perdeu no cansaço, pra vocês terem uma noção, sabe? Porque o Cracker, ele era um cara que tem muita defesa. Muita defesa. Ele vai criando toda aquela armadura de biscoito, vai criando e não para. E ele é muito duro, eram biscoitos muito duros. Então, a Nami, ela foi ali muito essencial pra amolecer todos esses biscoitos, ajudar o Luffy tanto a comer esses biscoitos e bater nos biscoitos. Porque se não fosse isso, mesmo ele amolecido, o Luffy tava tendo dificuldade de bater, né? Com o hack, com tudo, tava com dificuldade de bater nos biscoitos, e ele precisou usar o Kong, né? Que nem ele usou no Doflamingo pra ganhar do Cracker. Então, assim, não foi uma luta fácil pro Luffy, e ele só conseguiu ganhar com essa ajuda da Nami. A própria Nami tava extremamente cansada, sabe? De estar ali, que ela tava extremamente ativa na batalha junto com o Luffy. E a gente tem vários momentos, eu acho, impactantes da Nami, né, em Whole Cake. Não exatamente lutando no X1, alguma coisa do tipo, mas a gente tem vários momentos da Nami ajudando na fuga, ajudando na estratégia, né, do casamento lá, do bolo e tudo mais. Ela foi muito ativa, eu acho, muito diferente da Ilha dos Tritões. A gente tem um momento muito específico na Ilha dos Tritões que o Jinbe vai falar um pouco da história do Jory Hodge, é isso? Rod Jones. A minha dislexia, você veio e inverteu todas as sílabas possíveis e fez um novo nome. Ele vai contar essa história do Rod Jones e aí vai pegar na história da Nami, né? Porque tem a ver com o Arlong, tem toda aquela questão com a Koala também e tudo mais, e a Nami vai entender todas essas dores, né? E onde ela perdoa, né? Ela já tinha perdoado o Hachi, ainda em Shabond, mas depois ela, né, ela tem um entendimento muito maior de toda aquela realidade de preconceito, racismo e tudo mais. E esse, assim, é um dos únicos momentos da Ilha dos Tritões que a gente tem né, essa parada muito bonita. É, o resto é isso, a gente, tipo, foda-se, sabe? E aí a gente tem esses momentos também mais sensíveis em Whole Cake, né? Da Nami se preocupando com o Sanji, e da Nami sempre sendo ativa, correndo pra lá, pra cá, ajudando o Chopper, ajudando a Carrot, ajudando o Ruffy, sabe? Ajudando no plano, na estratégia, xingando o Caesar com razão, sabe? Eu acho que o Oda aproveitou muito a personagem em si, Nami, colocando ela em várias situações diferentes, inclusive o momento mais épico e estrondoso que eu amo maravilhosamente, porque também é um fanservice, que é quando ela dá o golpe na Big Mom, né? Ela usa os Zeus junto, ela rouba os Zeus da Big Mom, eu acho isso também muito foda, né? Cara, essa página que ela dá o golpe da Big Mom, cara, ela deu um puta golpe numa Yoko, gente! Vocês têm noção disso? Caralho, que foda! Ela indo dos pequenos bicos que ela tava fazendo contra a figurante depois do time skip pra dar um tapa de frente com a maior, a mais... Eu tenho plena certeza que a Big Mom é a Yonko mais forte. E ela vai bater de frente com a Big Mom. Perfeito. A gente vai falar um pouquinho mais da Big Mom, porque é isso, eu também acho que tem uns errinhos do Oda nela. E, cara, é isso, né? Ela tá com os Zeus, eu acho muito foda. Agora em um ano, né? Olha lá, vamos começar um pouco dos spoilers, né? Um ano, pra mim, tá muita putaria ainda. Também é muito difícil, assim, ficar falando especificamente de alguma luta, uma solo e tudo mais. Às vezes começa uma luta, trava no meio e vem uma outra bagunça. Ele coordena muito bem os primeiros atos de um ano, mas aí quando começa a porradaria, é uma zona relativamente organizada, né? Pelo menos em comparação com outros mangás aí que fizeram guerra. É, mas ao mesmo tempo, eu acho também que o Oda, ele fica meio perdido. A gente teve uma possível Nami versus Ulti, aí virou uma bagunça, porque entrou a Big Mom, né? Junto no bagulho. É muito difícil, né? A gente ter um momento ali de X1 que a gente consegue analisar com um pouco mais de... que nem Califa, que nem Double Finger, né? Ou até mesmo lá em Skypiea, sabe? Que a gente teve um momento só deles. Algumas páginas, ou um capítulo inteiro só dedicado a essa luta. E agora em um ano meio que não rola isso, sabe? A gente tem ali uma página, duas páginas dedicadas a essa bagunça da Nami com o Zop, né? Que principalmente tá com o Zop e a Tama. E aí vem a Ulti soca a Nami. Nossa, inclusive o golpe que a Ulti dá na Nami, eu fiquei, caralho, meu irmão do céu, a Nami vai morrer, né? E aí tem aquele momento muito épico também que ela fala, não, o Ruffy vai ser rei dos piratas, eu não vou mentir, né? Ela fala meio que com dor no coração, você tipo, já imaginando, mano, eu vou morrer. Mas também tendo a coragem de falar, né? De ser convicta das coisas que ela acredita. E ela bancando depois, né? Falando, não, eu vou lutar com essa mulher agora, vai se fuder. Não, eu vou lutar com essa aí. Não se fala mal do meu capitão, não se faz isso. Não se bate na Tama, sabe? A gente tem um pouco desses momentos, né? Da Nami ali, um ano, mas ainda é muito putaria, cara. É isso aí, é muito, tipo, bateção pra todo lado, né? Não sei o que vocês estão sentindo aí, Joana. O que vocês acham? Eu não sei se você terminou de ver a luta da Nami com a Ulti. Eu terminei, eu estou nos atuais. Eu lembro dela bancando lá, né? Quando a Ulti bate na Tama. E ela aí vai entrar em batalha com ela. Só que aí aparece a Big Mom. Não é isso que acontece? É, aí tem continuação. tem depois disso. Então é depois disso que... Pra mim, spoiler de One Piece é tipo dia a dia, sabe? Tá tudo suave. Pode falar aí. Só avisando, tá, gente? Vamos entrar um pouquinho em spoilers agora, porque a gente vai falar da Nami versus uma outra personagem de Wano, tá? Então se você não viu ainda, pulem aqui uns 10 minutinhos aqui do cast, tá? Que a Bruna vai falar um pouquinho do que ela achou de todo esse momento da Nami em Wano. Esse momento da Nami, da Ulti, me faz voltar um pouco pra Whole Cake e não é nem passar pano, mas aceitar o que foi Whole Cake com a Nami, porque aparece de novo a Big Mom ali no meio e aparece o Zeus de novo. Porque o Zeus, ele tinha sido roubado pela Nami da Big Mom Whole Cake. A Big Mom pega ele de volta e ela ia meio que matar ele, eu acho, se eu não me engano. Só que a Nami, ela consegue pegar ele de volta, né, com o clima tact dela. Ele meio que se torna parte dele. E é junto com a ajuda do Zeus que ela consegue derrotar a Ulti. E eu achei um golpe incrível, eu achei lindo. Eu fiquei muito feliz, assim, porque era a Ulti, gente. A Ulti, ela tinha aquele negócio de cabeçada, gente. Eu falei, como que eles vão derrotar ela? A Ulti ficou muito mais fraca, né, já, graças a Big Mom, né? Mas eu fiquei feliz que teve aquele pequeno momento, né? Foi bem curto, da Nami voltando ali no campo de batalha e enfrentando a Ulti, né? Porque ela ficou muito tocada por causa da Tama, né? Que a Ulti bate na Tama e ela fica nervosa. Ela fala, como você pode fazer isso com uma criança, né? Então ela parte pra batalha, né? Mesmo até o Sop falando, o que você tá fazendo? tudo. Mas ela vai e ela vence, e eu fiquei muito feliz. É claro que teve as partes, aqueles momentos de sexualizado dela, mas o final pra mim foi lindo. Eu foco nisso pra ficar feliz. É, não, mas tem que ser assim. Em One Piece a gente meio que fica feliz com alguns momentos, né? Quando a gente vai falar de luta, assim, com as mulheres. Que não é uma coisa recorrente, né? Então, o que pelo menos a gente... O que o Oda consegue entregar... Às vezes ele entrega muito bem, né? O Oda, ele sabe... É aquilo que a gente já falou, né, gente? Mano, o Oda, quando ele dá um carinho ali a mais... Quando ele pensa um pouco mais naquilo que ele tá fazendo... Ele consegue construir uma coisa muito legal pras personagens femininas. Acontece que, muitas vezes, ele tá fazendo no foda-se... Ou muito nesse hype, né? Do público masculino, né? Tipo, ah, você precisa colocar as personagens femininas em situações sexuais... Em situações desconfortáveis... E é muito triste, porque ele não fazia isso, né? No início da obra. Ele evitava bastante fazer esse tipo de coisa. Como, né, como se fosse um artifício que ele necessita pra ele ter um, digamos assim, uma nota melhor, né, no toque, pra que o One Piece continue nas paradas. Ele não precisa disso. Então é por isso que é triste. Mas quando ele faz alguns momentos bem específicos com o fanservice muito bonito, eu parabenizo muito ele, sabe? Porque me emociona, assim, me emociona muito. Eu fico tocada também. A gente já falou um pouco da Nami. Vamos falar um pouco da Robin agora, né? Que a Robin é menor do que a Nami. Que a Robin tem menos lutas. Ai, que coisa triste, né, gente? É tão difícil, porque isso, basicamente, a gente tem ali luta mesmo, luta da Robin, a gente tem com Yama, né, em Skypiea. E, atualmente, a gente tem uma possível luta, que a gente não sabe se o Oda vai cortar ou se não vai cortar tudo, dela com a Black Maria em Wano. Basicamente, essas são as solos das lutas da Robin. Solos, cara, duas. Ai, que tristeza. Olha que... Ah, Gente, eu fico muito bravo com isso, cara. Eu fico muito bravo com isso. Porque é isso, né, gente? A gente tem a Robin aparecendo ali em Alabasta como uma vilã, né? Primeiro, que é a Misao Sunday. Eu não sei qual foi a impressão de vocês, mas a minha impressão quando ela estava como Misao Sunday era: caralho, essa bicha é muito forte. Ela vai fuder todo mundo, sabe? Porque é isso, sabe? Ela tem um jogo de cintura muito foda. Ela aparece, né? Um skipick. Ela brinca com o Sanji, brinca com o Zop, sabe? Ela para todo mundo ali no barco e ainda faz troça, né? Tira o chapéu do Luffy, deixa o Luffy puto. Então ela deita e rola ali no barco, sabe? Ela não sente o perigo que ela tá ali no barco, porque ela se garante muito, né? Ela tem essa personalidade de se garantir muito. E depois a gente tem lá que ela derrotou o Pel, o guerreiro mais forte, ela basta, tipo assim, né? Ela piscou e ganhou. Foi, tipo, ridículo, né? E... Então a gente tinha uma autoconfiança ali da Misao Sunday em Alabasta, que você falava, caralho, ela não é flor que se cheira, né? Um adversário difícil de enfrentar, né? E ela explica um pouco desses poderes. E é muito foda, porque quando ela explica pro Pell, é realmente muito o que é o poder da Robin, né? Ela fala, olha, não importa a sua força, a sua velocidade, isso aí pra mim não é nada, porque o meu poder é de subjugação. Eu pego os pontos centrais do seu corpo e uso eles contra você. É tipo que nem aqueles desarmes, né? Quando você pega em pontos específicos, a pessoa tá segurando alguma coisa, ela larga. Tipo, não importa o quão forte ela é, se você pega um nervinho ali específico do corpo humano... O cara pode ser o mais bombado possível, ter tomado whey a vida inteira, não adianta. O Oda, ele podia pegar muito desse conceito que ele mesmo apresenta, ela basta e continuar. E ele até continua, né? Ele continua em Skypiea e depois para. Não, a Robin não faz mais isso, gente. Eu admito que entre as lutas de todas as mulheres, a minha da Robin com Yama é a minha favorita. Não tem jeito. Foi quando eu me apaixonei pela Robin, inclusive. Assim, eu já tava gostando dela. Falei, nossa, que personagem massa essa aí. Mas quando ela tem a luta com Yama, velho, que ela põe aquele chapéuzinho de volta, quando ela destrói o cara, eu falo, mano, me bate, Robin, pelo amor de Deus. Ai, faz tudo que você quiser comigo, sabe? Não sei como que foi isso aí com vocês, com o Yama, mas, nossa, pra mim foi absurdamente impactante. Foi pra mim umas coisas que, novamente, eu não lia tantos mangás que a gente tinha essas participações tão impactantes de mulheres. Só no futuro, que nem eu falei, com o Beelzebub, principalmente. E atualmente não tem como não citar Jujutsu. Obrigada, Jujutsu, por existir. Obrigada por termos Maki, por termos Nobara, meu Deus do céu, sabe? Mas é isso. Até aquela época em Skypiea, que eu tinha acho que uns 15, 16 anos quando eu estava lendo essa saga, eu não lia muitas outras obras nessa pegada. Então, pra mim foi muito importante ter uma luta dessa quando ela aparece no bando, quando ela entra no bando. Porque toda aquela fodelice que o Oda apresenta como Misao Sunday, ela permanece, sabe? Em Skypiea, a gente vai vendo que, nossa, bicho, realmente, sabe? Ela é muito apelona. Quando ela começa a levar a sério o bagulho, ela destrói o cara em segundos, entendeu? É, tipo, ela brincou com o cara. Ela Ela falou assim, meu, eu não queria lutar com você. Eu queria deixar isso de lado, porque eu tenho coisas mais importantes pra fazer. Mas já que você tá destruindo parte da história, e isso também é muito importante pra mim, eu não vou te perdoar. E é isso, ela não perdoa, saca? Eu, tipo, em um minuto ela derrota o cara. Então, isso pra mim foi muito foda. Mostra que é isso. Ela não teme esses inimigos. Ela é uma personagem muito corajosa. Muito diferente da Nami nesse ponto, né? Ela se coloca em certos perigos porque ela se garante. E ela sabe que ela se garante. Mas é isso. Depois de Skypie, a gente perde muito disso da Robin, né? Pior que ela não ficou nem só em escanteio em luta. Ela ficou em escanteio em história também. Porque ela tem todo um rolê com história, com os poneglyphs. Só que fique com Deus, Robin. Descansa em paz. Porque a coitada aparece, passa a mão num poneglyph e fala, meu Deus, isso aqui é muito importante. E some. Exatamente isso que acontece na Alice de Toys. A Robin, ela fica lá de escanteio o tempo inteiro. Ela tem alguns momentos muito pequenos. E é no fim. Ela lê o poneglyph, aí ela lê o Joy Boy. Todo mundo fica, olha, tem um Joy Boy, não sei o quê. Aí no final da saga, ela vai lá falar com o Netuno. E é só isso a participação da Robin, cara. Em Punk Hazard, é o que eu falei. Cara, é mais frustrante ainda, na verdade, pra mim. Pra mim, em Punk Hazard, a Robin, pra mim, é mais frustrante do que a Nami. Porque no caso da Nami, ela se impõe muito ali na opinião de salvar as crianças. A Robin é só, pra mim, o que é mais marcante é quando eles estão com muito frio e aí eles saem do lago lá e derrotam os caras. Que aí tá todo mundo com uma cara de puto, né? A Robin junto com eles. E quando tem a troca dos corpos e que o Frank vai pro corpo do Chopper e ela fala, meu Deus, para de parar no corpo do Chopper. Pelo amor de Deus. E é só, tipo, essas são as participações da Robin em Punk Hazard, sabe? Sendo que você tinha muitas outras coisas pra você poder aproveitar a personagem ali, sabe? Então, pra mim, é muito triste. De verdade, esse tipo de coisa que o Oda faz. Não, a Robin, quando ela apareceu, ela me deu muita expectativa, porque ela parecia aqueles personagens. Ele só cria e coloca ali, mas você percebe que é forte. Ele parece ter um hack, ele falando, eu sou muito foda. E quando eu mostrar quem eu sou, vai ser incrível. Aí ela me dava essa expectativa, né? Porque em Alabasta, ela só destruiu a Tashiki e foi embora, né? Aí, quando foi Skypiea e ela mostrou mesmo quem ela era, eu fiquei, meu Deus do céu, que mulher. Até porque eu gosto muito de história e ela ali falando o que você fez foi muito errado. Aí eu falei, meu Deus, que mulher, gente. E depois, expectativa, o Oda pegou e destruiu. E eu fiquei, cadê você, Robin? Eu prezava, assim, cada quadrinho, cada segundo que aparecia, eu já ficava feliz, falava, ok, eu tenho que me contentar com isso, porque eu tava vendo que não ia aparecer mais Robin. Ai, nossa, que triste. É, pra mim foi muito isso, né? Em Enies Lobby, eu nem pedia muito luta da Robin, né? É difícil no caso dela. Ela é muito importante por conta de toda a história, né? Do passado dela, o flashback é muito marcante. Então ela acaba compensando nisso, né? Tipo, você não precisa exatamente de uma luta da Robin ali pra tornar ela uma personagem tão impactante, importante e ativa. Então o Oda, ele entrega pelo menos essa parada. E pelo menos a humilhação que ela dá no Spandam, né? Que ela quebra todos os ossos do Spandam, deixa ele de cama por meses. E eu achava até que ele tinha que parar de andar mesmo. O Oda, ele é muito condescendente com essas coisas. Ai, eu não posso matar ninguém, eu não posso deixar ninguém paraplégico, sabe? Eu não posso deixar ninguém muito machucado, eu não posso deixar ninguém sem um braço, sem uma perna, alguma coisa do tipo, sabe? Sendo que a gente tá falando de um mangá de piratas que tem guerra e batalha o tempo inteiro, sabe? Ah, porra, Oda, parece que tem dó de matar a galera, sabe? A gente tem, pelo menos, né, um pouco dessa fuga dela lá, dessa humilhação que ela dá com o Spandam. E o início, né, ali em Long Ling Long Land, quando a gente vê ela ficando brava e tentando partir pra cima do Aokiji. Então a gente vê momentos, né, de que, olha, se ela quiser partir pra briga, ela parte, né? Se ela se sente ameaçada, se ela acha que ela precisa entrar em batalha, ela vai entrar, né? Então não é como, eu acho que isso também é um discurso muito geral que acontece na comunidade de One Piece, que é, mas gente, a Robin é arqueóloga, mas a Nami, ela é navegadora, elas não precisam lutar. Sendo que existe uma diferença grande em, realmente, elas não são combatentes como o Zoro é, como o Luffy é. Não dá pra pedir o mesmo tempo de batalha de personagens que estão o tempo inteiro batendo as pessoas, né? Mas ao mesmo tempo, a gente também tá falando de um mangá que é o shonen de lutinha, né? A gente tá falando de um mangá que tem luta, a gente tá falando de um mangá revoluções acontecem, sabe? Que guerras acontecem o tempo inteiro e que os Mugiwaras estão nesse contexto. Eles vivem essas realidades desde o início da obra. Então não é como se a gente pudesse tirar, entendeu? Ah, então a gente vai tirar qualquer responsabilidade e qualquer participação da Robin e da Nami. E você vê que é muito específico, né? Que é só das mulheres que eles falam isso. No máximo que eles vão falar sobre outras coisas é o Chopper. Não, porque o Chopper é médico, né, gente? Ele tem que ficar ali um pouco no background, ele não precisa participar tanto assim e tudo mais. No máximo é o Chopper, mas só que também olham muito mais o Chopper como exatamente um mascote, não essa pessoa que ele vai estar lutando. Com as mulheres, esse é um discurso, assim, máximo, sabe? Não, mas veja bem, uma é arqueóloga, outra é navegadora. Elas não não tem que lutar. Aí a minha vontade é de mandar essa galera tomar no cu, entendeu? Porque, tipo, é isso, a gente tá no mangá em que a realidade tem luta. Em alguns momentos, elas não precisam entrar em lutas em todas as sagas, elas não precisam entrar em lutas a todo momento, como o Zoro, o Sanji e o Luffy, principalmente. Eventualmente elas vão entrar, cara. Sabe? Tipo, não tem como fugir dessa realidade. Não tem como a gente tirar, sabe, criar uma realidade paralela e falar, olha, realmente, né? Elas podem só ficar lá tomando o chazinho delas e não aparecer, né? É a mesma coisa que falar, sei lá, Jujutsu, Nobara podia ter um poder ali só que ajudasse, né? O Yuji. Não precisava lutar, né? Ou a Makiri. Tipo, pra quê? Se ela não consegue ver as maldições mesmo, né? Já que ela não tem esses poderes que nem os outros, ela precisa ficar lutando. Ela pode ajudar a galera com a inteligência dela. Entende? Olha esse discurso todo torto, caralho, sabe? E não, a gente vê a Makiri e a Nobara lutando, porque tá ali, sabe? Eles estão numa realidade que eles precisam entrar em batalhas com os monstros. A mesma coisa acontece com o One Piece, sabe? Então isso me irrita demais quando a pessoa fala, realmente, né? Não tem muita batalha, mas não precisa ter. Fala, você é arrombado, claro que precisa, sabe? A gente tá falando de um mangá de luta. Tem ação, tem aventura, tem drama, tem tudo isso. A gente adora isso, One Piece. Mas olha aí o que tá acontecendo em um ano. O que que tá acontecendo em um ano agora? Tá acontecendo uma festa de aniversário? Não tá acontecendo uma festinha, entendeu? Tá acontecendo uma guerra, caralho. Então tem que lutar, sabe? Porra, não tem como fugir disso. E é isso que me deixa triste, né? Porque o Oda, ele teve vários momentos em que podia ter colocado seus personagens pra lutar e não colocou. É, de lutinha, mano. Todo mundo pega na porrada. Você tem que pegar na porrada, assim. É isso, resumiu, gente. Eu fiz um monólogo de uns 2 minutos sozinha aqui. E me pegou e falou assim, porra, mas é um mangá de lutinha, tem que lutar sim. É isso aí. E na Robin é triste, né? Porque não tem. Em Silverback, a gente tem momentos muito merdas dela lá, com as sombras do Sanji e do Zoro. Ela só ajuda o Chopper a bater no Hogback, mas é isso, ela não toma nenhuma atitude ali a mais. O Chopper, ele conseguiria lidar sozinho se precisasse. Não é como se a participação dela fosse extremamente fundamental, né, ali. E ela fica apagadinha, né? Ela tem um momento muito bom na luta contra o Wars, que aí depois aparece o Moria, que ela dá um clutch muito bonito no Moria. Mas é isso, é triste, né? Porque o Oda jamais faria uma mulher que não é a protagonista da história ganhar do chefe, né? Ganhar do boss da saga. Então, não, o clutch, gente, isso foi um clutchzinho só só pra espantar o vilão, sabe? Assim, só pra deixar ele meio assustadinho, porque na verdade ele já tinha trocado de sombra, entendeu? Ele não tava mais no corpo dele. Então só foi uma piadinha, basicamente, né? A gente tem um momento ali que é bonito visualmente falando, mas que não serviu pra porra nenhuma. Sim. Não feriu em absolutamente nada o Moria. Então, é triste, né? É muito... Enfim, cara, é uma frustração. Eu não sei nem como eu posso adicionar mais coisas aqui, porque é uma frustração muito grande. Eu tô vendo aqui na pauta. E é isso. Bateu em random. Bateu em random de novo. Endereço... Ai, gente, chega, Dressrosa. Ai, cara! Enfim, vamos falar de Dressrosa, então. Vai, o que vocês veem a Robin Dressrosa? Eu vou xingar muito no Twitter hoje, aqueles... Vai se fuder, velho. Vai se fuder, Dressrosa. Ai, sinceramente, eu não acho quase nenhuma das lutas da Robin memorável. Dressrosa, então. Nossa, Dressrosa, pra mim, se não fosse pelo do Flamengo, podia pegar a Dressrosa e pedir que nunca existiu. Porque, nossa, pra mim, não deu, não. É cansativa demais, né? É uma saga muito, muito longa, muito cansativa. Com muito personagem que eu tô cagando e andando pra eles. Eu tenho um problema também com Dressrosa. Eu gosto muito do flashback em si de Dressrosa, da história toda do Flamengo. Mas... Ai, é muito triste como as coisas são... Como as coisas acontecem na saga, sabe? O Coliseu, pra mim... Ai, gente, eu sei que tem gente que gosta do Coliseu. Mas, cara, tanto faz, sabe? Enfim, mas a gente tem as participações da Robin, né? Foi quase um suporte de um suporte, né? Porque ela ficou entre aqueles outros piratas, né? Que foram libertados, né? E eles seriam um suporte, na verdade. E ela parece que entrou naquele bando ali. E foi isso, a participação dela, né? Tirando aquele momento trágico ali com aqueles... Como que chamam aqueles anãezinhos lá? Os Tontata? Os Tontata, lá, quando o velhinho entra ali dentro, aí eu... O que é isso, Oda? Mas foi nada, quase. Só até... Acho que teve aquele momento lá quando ela protege aquela menina, gente. É. Eu esqueci o nome isso, dela. Isso, protege... A Rebeca, né? Mas aí ela também foi um suporte ali, porque quem que tava lutando era o Kiros, né? Então... Ai, gente. Foi, tipo, segundos, sabe? Exatamente. Não, Não, e o pior pra mim é que o Oda, ele meio que tenta criar um hype, né? Eu acho até que ele conseguiu criar o hype, porque a gente vê lá a Robin junto com o Caribou e o Cavendish, né? Caribou, que mané Caribou, Paloma? Que mané Caribou, Paloma? Quem é Caribou, Paloma? Não tem nada a ver com Caribou. É o Cavendish e o cara de cabelo verde lá. Porra, esqueci. O Bartolomeu? Bartolomeu. A gente tem esse momento da Robin lá, junto com o Cavendish e o Bartolomeu, que tem uns diálogos interessantes, e a gente vê que, porra, ela começa a fazer uma viagem. Ela fala assim, olha, eu tenho um lugar mais importante pra ir. Aí ela começa, né, fazer a jornada dela lá, de subir aos Campos Elísios, e aí ela, a gente tem um momento que ela pensa, tipo, ai, não, olha, a Rebeca tá em perigo, porque não tem ninguém lá, e o diamante tá lá, eu tenho que ir tá lá também pra poder ajudar ela, pra proteger ela, porque ela não tá numa situação bacana. E também porque elas estavam juntas, né, elas estavam pulando juntas lá, e aí acho que aconteceu alguma coisa que separou as duas. Então ela tava preocupada com a Rebeca. Existia essa expectativa, esse hype de que ela pudesse chegar lá e ela pudesse lutar com o diamante. E pra mim não era uma coisa impossível, porque a gente teve o Zop contra um general, a gente teve o Zoro contra o Pika, e vários outros personagens randoms que estavam lutando com o bando do Flamingo, que eram pessoas fortes também. Pra mim não me soava estranho, sabe, a Robin lutar com o diamante. Mas é isso, tipo, ela corre, ela é uma barata, todo mundo na saga inteira. E quando existe esse possível hype pra ela ter uma luta solo, ela não tem. Porque o Kyrus, ele já tinha tido uma luta antes, cara. Ele lutou com um dos generais do Flamengo antes do diamante. Ele foi lá e luta de novo. Todo fudido, sabe? Ele tava muito fudido. Ele tava muito machucado. E a Robin não. A Robin tava praticamente inteira. Ela só se machucou um pouco com os golpes do diamante. Sabe? Gente, que mundo é esse, assim? Sabe? Que onde que entrou na cabeça do Oda é que tava suave, que não seria nem um pouco forçado, o Kyrus já ter apanhado pra caralho a saga inteira. Ele tinha enfrentado, inclusive, tinha ajudado o Luffy contra o Flamengo. Ele já tinha apanhado bastante a saga inteira. E foi lá e ganhou do diamante de uma maneira, assim, parecia um protagonista. Parecia o Luffy, assim, um protagonismo absurdo, sabe? Beleza, fazia sentido ele lutar com o diamante, porque foi o diamante que matou a mulher dele. Teria toda aquela parada lá do contexto histórico dele e tudo mais. Então não fizesse ele lutar antes contra os outros generais, entendeu? Sei lá, fizesse uma outra forma pra Robin lutar com esse outro general. Olha que triste. Depois a gente tem o outro general, o que é aquele de lama lá, que eu não vou lembrar o nome daquele filho da puta, que é ridícula a maneira que ele perde, entendeu? Assim, tipo, é a Deus dará, assim, foda-se, morri, perdi, acabou, sabe? Não tem nenhum momento ali mais importante, se não me engano, ele explode até, sabe? Você fala, tá, ele não lutou com ninguém praticamente, sabe? Foi X ali, na, ele era um dos generais, ele era um das cartas principais lá do Flamengo, e fez, sabe, tipo, isso, foda-se, não enfrentou ninguém em frente, de fato, assim, sabe? Aconteceu várias coisas, aí, se não me engano, o Law colocou lá uma parada pra ele explodir, não sei o quê. Pra vocês verem como minha memória já é uma bosta, né? Na Indre Sosa, porque eu tava muito indignada, cara, com tudo isso aí. Então eu nem lembro direito o que aconteceu direito. Mas é isso, assim, vários personagens que depois viraram, né, parceiros do Luffy, eles tiveram luta solo. Os caras que a gente tinha acabado de ver, os caras que a gente tinha acabado de conhecer na história tiveram luta solos. Uma Mugiwara, cara! Uma Mugiwara! Não teve. E os outros Mugiwaras tiveram, menos a Robin. Olha que absurdo isso, gente. Olha como isso soa absurdo. Porque todos os outros personagens randoms no sentido de, tipo, acabaram de aparecer na saga, né? Que nem o Sai. O Sai teve uma luta digna, ele teve uma luta própria, sabe? Junto com a Baby Five, junto com outras pessoas, mas ele teve vários capítulos dedicados a ele e a luta dele. E o Saiki tinha acabado de aparecer naquela saga. Ele teve essa luta, a Robin não. Os outros Mugiwaras, até o Zop, teve os seus bons momentos, teve uma participação muito fundamental numa luta muito própria, específica pra ele, teve. E todos os outros Mugiwaras teve, menos a Robin. Aí você fala, Oda, você odeia a Robin, né? Tipo, a Nami, você teve momentos, você fez esses momentos, você teve um carinho. Agora com a Robin, você, tipo, você cai guiando pra Robin. Você não cria nada pra Robin, cara. Você tinha todas as armas possíveis pra fazer esse Dressrosa. E você não, simplesmente não fez, sabe? Tipo, cara, é surreal uma coisa dessa, sabe? Porque você vê claramente que é porque ela é mulher. Porque todas as outras pessoas que tiveram participação são homens. Olha só que coisa. Porque a Rebeca, ela foi protegida o tempo inteiro. A Viola só ajudou em alguns momentos com o poder dela lá de visualizar tudo. A Baby Five só foi colocada nessa posição de que ela tinha que servir alguém. Então, não são participações positivas, sabe? Na saga de Dressrosa. E a gente tem aquela princesinha, que é a princesa Tontata, que é isso, ela cura as pessoas. Então você fala, velho! Tipo, Oda, além de você não ser capaz de criar personagens femininas marcantes e importantes, você me faz uma Mugiwara, que é uma personagem que a gente tá há anos acompanhando, e você caga nela todinha. Você caga com vontade ainda, sabe? Do tipo, é isso, você pega a Robin, sei lá, você pega um boneco da Robin, você caga em cima do boneco da Robin, você pisa no cocô todo e faz um x xixi em cima ainda, entendeu? Pra finalizar a parada. Então, e você não dá um sossego pra bichinha, entendeu? Você não dá um momento pra bichinha. Então, cara, assim, dressoso pra mim é uma das grandes frustrações. É uma, assim, é a minha maior frustração do mundo com a Robin. Porque a gente vê a Robin se importando com as pessoas, a gente vê, sentimentalmente falando, a gente vê esses avanços, a gente vê isso, né? Ela tratar as pessoas com mais carinho, sendo que antes ela afugentava as pessoas. Ela sentia esse medo, esse receio de confiar nas pessoas. E ali em Dressrosa a gente vê isso sendo trabalhado muito bem, né? Essa mudança de personalidade dela, de que ela confia no próprio bando, ela confia nas pessoas que estão ajudando o bando e confia nessas pessoas justas que estão tentando mudar e estão tentando melhorar o local que elas moram. Então, realmente, a gente tem um pouco disso. A gente tem aquele momento fofo dela com a Koala, sabe? Que eu fiquei louca da vida quando a Koala aparece. Caralho, a Koala. Então, a gente tem, sentimentalmente falando, esses avanços. Só que, novamente, quando a gente vai falar de qualquer coisa que envolve as lutas e batalhas e que acontece o tempo inteiro em Dressrosa, a Robin não tá lá. Então, novamente, a gente vê que é um déficit, é uma incompetência absurda do Oda de conseguir colocar esses personagens em tela, sabe? Dar espaço pra esses personagens. É muito triste, assim. O momento em que ela vira boneco, inclusive, eu tenho uma grande raiva do Usopp. Eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo, que o Usopp hoje é a minha Mugiwara, que eu mais detesto, assim, que eu detesto com força, sabe? Por toda essa construção de Dressrosa. Ele deixa a Robin na mão, porque ele fica com medo, aí ele esquece da Robin, então, ao esquecer da Robin, obviamente, ele não tem um laço ali um pouco mais forte, então pra ele, tanto faz, o que acontece com os tontatos, e aí ele faz aquela pataquada inteira, e aí quando a Robin volta, olha só que coisa, colocam o Usopp como Deus, sendo que o Oda, ele trata a Robin ali com, na hora que ela vai tentar lutar, né, com a menininha lá. A Sugar, exatamente. É ridículo, sabe? Você vê, meu, a Robin é uma pessoa mais fria, ela é uma personagem que sabe muito bem as próprias habilidades dela, a gente viu ela dominando muito bem as próprias habilidades dela em todas as outras sagas, e de repente chega ali em Dressrosa, ela, vou criar um clone da minha mão aqui e tocar na, sabe? Aí você fala, porra, sabe? Tipo, cara, Oda, meu, a Robin jamais ia fazer uma parada dessa, sabe? A Robin não é estúpida desse jeito, e você criou um ambiente extremamente conveniente pra que ela se tornasse boneco, pra que o Usopp esquecesse aquela parada toda, e ele tivesse esse momento, pra que ele fosse colocado como Deus, entendeu? Então, novamente, tipo, foda-se eu destruir tudo que eu criei com a Robin, entendeu? Foda-se, o que importa aqui é dar esse espaço pro Usopp. E aí, quando volta tudo, ele não dá espaço à Robin, que ela merecia, entendeu? Então, ai, gente, assim, é uma revolta imensa, minha vontade era de dar vários socos na cara do Oda, sabe? Com a Robin Dressrosa, porque não faz nenhum sentido, não. Nada do que acontece com a Robin Dressrosa. Nada, sabe? Nada. A única coisa que faz sentido é ela ter o carinho pelos personagens. Que aí a gente vê essa evolução dela, que ela não tinha antes, ela tinha muita dificuldade disso. Mas só, você vê que é uma parada emocional, assim, é uma parada muito, muito pequena, em comparação a todo o resto que acontece na saga. Ai, gente, eu fico muito puta, muito puta. E aí depois a gente vem com o Whole Cake, que não tem a participação dela, né? Então eu queria perguntar pra vocês o que vocês esperam de Robin e Black Maria. Eu só quero que aconteça, sinceramente. Acontecendo, a luta sendo em tela, eu já tô muito feliz, porque é realmente aquilo que você falou, a Robin, ela não é uma Mugiwara recente, ela não é uma pessoa que entrou agora no bando, ela é uma pessoa que tá desde Alabasta junto, e faz muito tempo de Alabasta. É, ficou por isso, ela entrou pro bando e sumiu, tipo, você não consegue mais ver aquela Robin das primeiras aparições, das primeiras lutas na Robin de hoje. Foi uma personagem que se perdeu completamente. O pessoal lambe muito Oda, né? Eu não sei se vocês acompanham muito a comunidade em si, mas se existe, assim, um, tipo, Oda no céu, Oda na terra. Não existe outro deus, inclusive. É só o Oda. Sendo que, assim, pra mim, claramente, quando a gente vai falar de personagens femininas, ele tem uma incompetência absurda. Uma incompetência que outros autores homens não têm, sabe? Não têm. E são autores aí recentes, autores que estão aí hoje, que estão comendo Oda na farofa, entendeu? Uhum. Então, eu não queria falar uma coisa mais feia aqui, só falei como é com a farofa, mas enfim. E você, Bruna, o que você acha de Robin Black Maria? Olha só, estou orando pra que tenha mesmo. Porque ele jogou muito hype na gente, todas aquelas cenas, aquelas câmeras, aquelas jogadas, ao momento que ela fala obrigada por ter confiado em mim. Eu tô esperando muito, se ele fizer, olha, eu vou ficar tão triste com o Oda, que vai ser, ele jogou todo o hype todo o nível de luta que poderia ter ele, se ele desperdiçar isso por causa de outros personagens. Nossa, Oda, por favor, não faça isso. E é só isso que eu espero, porque eu não imagino que tenha um outro grande momento assim em um ano pra Robin. Infelizmente, eu não consigo ver, mas pelo menos tendo Robin versus Black Maria, pra mim já tá de bom tamanho. É, gente, assim, eu nem coloquei aqui na pauta que o Brook tá junto com ela, né? Isso. Mas eu acho que ficou muito claro que o Brook, ele vai ser o suporte, no caso. A gente ainda não sabe se esse suporte, ele vai ser fundamental ou não. O Oda não mostrou muita coisa ainda dessa batalha. Mas a gente também sabe que dentro ali do bordel da Black Maria tinha outros inimigos. Então, acredito eu, por todo esse contexto, a gente vai ter um pouco mais de participação realmente de Robin versus Black Maria, com o Brook dando um pouco dessa assistência pra que a safadeza, né, dos inimigos ali, não fica ali amontoando tudo na Robin. Então eu acho que o Brook, ele vai estar lidando justamente com esse ponto pra deixar a Robin livre o máximo possível. É, tem aquelas teias, né, que ela fala que é pegajosa, né, talvez ele congelando e cortando, porque a Robin não tem aparentemente nenhum hack, nenhum tipo de hack, então não teria como se proteger disso, né? É, e outra, a gente sabe que o bordel inteiro é uma cheia de armadilha, né? Eu vejo muito mais o Brook tendo essas participações, assim, do que de fato indo lá bater no Black Maria, sabe? Vamos ver. Eu é isso, eu sou cética. Eu vou dizer pra vocês que eu sou cética, entendeu? Porque tudo que o Oda entregou pra gente até então, eu não consigo confiar, sabe? Sim. Não consigo confiar que ele vai fazer um bom trabalho com isso. Eu fiquei em hype? Fiquei em hype. O capítulo em si é bom demais? É bom demais, entendeu? Do Sanji pedindo ajuda, dela chegando lá, dela falando, que é justamente aquela Robin que a gente tinha comentado no início, sabe? Ela não fica amedrontada, ela é uma personagem mais corajosa, ela se mete em situações que ela se garante, ela é debochada, entendeu? Ela confia no próprio taco. É diferente da Nami nesse caso. Então a gente vê essa Robin justamente falando, agindo ali, né? E algumas outras participações de Wano, ela meio que age desse jeito também, né? Poderia aparecer mais? Poderia aparecer mais. Ao mesmo tempo, eu também não espero muito, entende? Do Oda. Eu não consigo esperar muito mais do Oda. Então, assim, pra mim, só do Oda mostrar a luta, pra mim já é fundamental. Desde o Trilibera que ele tem essa mania de ficar cortando a porra das lutas, entendeu? Ele não mostra o que acontece nas lutas. Então, a gente teve lá o caso dela com o Hogback junto com as sombras do Sanji do Zoro. A gente praticamente não sabe o que aconteceu, sabe? No anime, eles fizeram meio que um filler ali. Eles adicionaram algumas coisas a mais. Que talvez podem ser canônicas, mas fica também muito ali... talvez não, sim, não. É muito tipo X da questão. O que a gente sabe é que é isso. Ela usou a lábia dela pra fazer o Sanji e o Zoro brigarem e sair pulando lá do lugar. E basicamente é isso. O que é adicionado no anime nem acrescenta algumas coisas muito diferentes disso, sabe? Então, pra mim, o que importa é o Oda mostrar a porra da luta. Mas não corta a porra da luta, sabe? Não corta pro tipo, sei lá, a Robin completamente machucada, já querendo, já tipo, numa situação, ah, eu vou precisar ser salva. Ou uma situação do tipo, ah, eu não sei mais o que eu faço. Aí simplesmente acontece alguma coisa e acabou. A Black Maria perdeu, sabe? Eu tô cansada disso, cara. Eu, tipo, Oda, meu, você tem tempo pra fazer isso, sabe? Você tem condições. A Jump dá o cu pra você, bicho, sabe? Você pode fazer isso. Então faz a porra da luta, sabe? Aquele momento, a gente vai falar de outros personagens, tem outros personagens que tiveram esses momentos um pouco mais fodas, que deu certo, entendeu? Então, tipo, faz isso com a Robin, caralho, ela é uma Mugiwara. E eu tô torcendo, sabe? Porque dá vontade de esfregar na cara do Oda. A gente tem a votação mundial, popularidade dos personagens, e a minha vontade de esfregar na cara do Oda. Você tá vendo? O mundo ama a Robin, caralho. Sim. Ela tá lá em sexto lugar, bicho. Sabe? Ela tá ali no top 10, caralho. Por que que você não faz nada com a Robin? Robin. E aí, ele até fala, né? Ele até comentou que ele ficou surpreso com a Carrot e com a Robin. E, pois é, né, seu cretino? Por que será? Por que será? Porque, tipo, você não bota a personagem feminina nessa merda. Então, quando você coloca uma um pouco melhor, né? Que dá o espaço um pouco melhor pra ela, a gente tem leitoras femininas no mundo inteiro que gostam disso, porra. Então, enfia essa personagem lá, velho. Faz as coisas com ela. Então, o meu sonho é isso. Tipo, mano, faz ela aparecer. Faz ela ter espaço. E não só pra falar de um poneglyph, não só pra falar lá da história, porque ela é massa também, eu gosto disso, mas a Robin não é só isso, e ela já mostrou desde o início da história que ela não é só isso. Enfim, pra gente deixar isso aqui um pouquinho mais leve, eu só queria trazer algumas trollagens, né, eu queria deixar aqui um pouquinho claro algumas coisas. Veja bem, gente, vocês sabem que tem alguns momentos, em vários momentos, inclusive da obra, que a Nami, ela bate na galera do bando e machuca pra caralho. Eu queria perguntar pra vocês, isso seria seria pra gente? Isso seria pra gente? Que a Nami tem hack da armadura? Eu não sei onde eu li isso, mas falaram que, tipo, ela bate no espírito das pessoas. E eu acho isso muito pica, porque ela ignora qualquer armadura e qualquer... O que, mais uma vez, mostra que ela pode sim bater de frente com qualquer um. Porque ela consegue alcançar o espírito das pessoas pra descer a porrada espiritualmente nas pessoas. Isso me deixa... puta, porque ela podia cair na porrada com qualquer um. Mas não, ela tá lá, esquecida. Mano, até hoje eu lembro dela bater no Ruffy, no Water 7, já quando eles voltam, né, da batalha de Enies Lobby, que ela bate logo depois que o Garper bate no próprio Neto, e ele fala, né, ah, eu consigo bater isso aí porque eu soco do amor e não sei o que, a gente vai descobrir que na verdade isso é hack, né? E aí, em outros momentos da obra, a gente vê a Nami batendo neles, né, principalmente no Ruffy, e machucando pra caralho, sabe? Eu falo, mano, véio, ela tem hack da armadura, o Oda fica trolando com a gente, sabe que ela não tem, mas ela já tem há muito tempo, velho, sei lá, desde sei lá, Little Garden, desde o Skip Peak, que ela para lá os dois, tanto o Zoro quanto o Ruffy, né, que ela dá um socão neles, assim, fica aquele escalo imenso na cabeça deles. É isso, gente, fato que Nami tem hack da armadura há muito mais tempo, ela foi a primeira Mugiwara a ter hack da armadura, tá, isso, ninguém consegue tirar isso de mim. E temos também a parte da trollagem da Robin, né, gente, que temos Robin versus bolas do Frank, então... Eu acho que é a técnica máxima, né? Que a gente tem, que a Robin consegue ganhar de qualquer pessoa. É, que seja do sexo masculino, no caso. Então, e o Oda nunca mais usou isso, né? Olha só que coisa, Oda. Você nunca mais usou isso, olha que triste. A Robin tem uma das armas mais fortes do mundo, que é basicamente amassar as bolas das pessoas, e você não faz isso. Olha que triste. Olha como a Robin apelona. A Robin acabaria com todas as batalhas se ela fosse lá e apertasse as bolas do Kaido. Isso é injusto. Vocês querem comentar as batalhas do bando? Bando versus Ors, o bando versus o pacifista. Vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar, tanto da Nami quanto da Robin, nesse ponto? A do Ors tem aquele momento que a Nami que cria a estratégia pra eles vencerem o Ors, derrotarem ele de novo, né? Que eles estão ali com o tempo contado, né? Pro nascer do sol. Então, esse momento é legal, né? Que a Robin, ela fica ali mais com o Zoro, o Luffy, ali na parte do combate físico. E a Nami, ela faz essa parte que ela é boa, né? De estratégia, de pensar, de saber usar as habilidades do pessoal. É isso só. Eu me lembro que é mais, assim, legal de batalha em bando. É, eu acho que também mostra um pouco que a Nami, ela tem toda a capacidade de ser uma líder, né? E não só uma líder dentro do barco. Ela foi uma líder ali, né, nessa batalha contra o Ors. E ela também foi uma líder na Skypiea, né? Todo aquele plano deles encontrarem o Eldorado e o Caralho A4 veio da Nami. Isso é muito legal, né? Que é um ponto de liderança que as pessoas às vezes não enxergam, né? Coloca muito esse caso no Zoro. Ou no Sanji, ou no próprio Luffy, né? Mas o Luffy faz sentido porque ele é capitão. Mas a Nami, ela tem muito, né, dessa característica de inspirar a galera, de conseguir mostrar a estratégia pra galera e fazer isso funcionar, né? Então, fica a dica aí, né, gente? Galera, eu trouxe algumas personagens aqui também, né, que não são as principais, mas só que tiveram algumas participações. Eu deixei alguma lista, né, uma listinha aqui, entre elas a Boa Hancock, a Vivi, a Tashig, que a gente comentou um pouquinho, a Big Mom, Carrot, Oak, Kiku, né? Eu trouxe mais essas personagens que eu acho que elas tiveram um pouquinho mais de participação. Entre essas aqui, meninas, tem alguma em particular que vocês gostam muito? Carrot, com certeza. Carrot, com certeza. Ela parece que se deu tão bem com o bando desde o começo, então comecei a querer ver mais sobre ela. E quando ela mostrou a forma Solonga, eu falei, nossa, gente, que é isso? Isso tem que ser mais explorado, né? Mas Oda, né? Sendo Oda. É porque ela tem um poder interessante, tem aqueles negócios dos minks, né? De eletricidade. Pra mim, daria uma luta tão interessante, só que a gente não viu, né? Dá uma tristeza. É, então, eu acho que também a Carrot é um grande exemplo, né? De uma personagem realmente porradeira, né? É isso, ela luta dando porrada na galera mesmo, chute e soco e tudo mais. E que tem uma participação maior, né? Ela, tipo, ela aparece em Zoo, aparece em Whole Cake, foi pra Wano, então é diferente, por exemplo, da Double Finger, que a gente comentou, que é muito... é momentâneo, né? É uma coisa bem temporária. E outras personagens também que aparecem e somem e não, a gente não tem, né, mais artifícios ali de comparação, de gostar mais, de né, ter uma simpatia maior por essas personagens. E acho que a Carrot, ela teve um pouquinho mais disso, né? E eu gosto muito desse que você falou da Sulong. Cara, porque eu surtei muito nesse capítulo. Eu vou dizer a verdade, que eu surtei muito. Eu acho que eu tava com tanta saudade de uma personagem feminina ter uma participação situação desse tipo que, assim, eu fui muito à loucura, sabe? Eu sou muito apaixonada por One Piece, assim, eu gosto muito da história de One Piece, só que nesse ponto, eu tava sentindo muita falta mesmo, sabe? Então, cara, aquele capítulo em específico, ela se transforma em Sun Long, e a gente sabe que aquele capítulo em específico foi fundamental, o que ela fez foi fundamental pros Mugiwaras conseguirem fugir, né? Ela destruiu monte de barco sozinha. O que eu acho legal desse momento do Sun Long é que o Oda, ele mostra ela batendo em todo mundo, ela destruindo esses barcos e, obviamente, depois passando, né, a forma dela de Sun Long e voltando. Aí foi explicado que é um, quando você se transforma, você depois se sente uma fadiga muito grande, né, aquela parada toda. E aí ela desmaia, ela fica dormindo lá e tudo mais. Que nem a gente viu já o Luffy fazer várias vezes, né? Isso não... O Luffy já fez isso várias vezes, gente. Não é uma coisa incomum, né, na história de One Piece. Eu tenho um carinho muito grande pela Carrot, pra mim também ela tem uma sintonia muito gostosa com o bando. E por ela já estar em Wano, eu acredito que ela, e pra ela ser muito curiosa, eu acredito que ela vai ser meio que um Oden, digamos assim, que ela vai participar ali do bando, ela vai querer ficar com o bando um tempo, até voltar de fato ali pra Zou e tocar a vida dela, sabe? Mas eu acho que ela vai ser meio aquela tripulante honorária, digamos assim, né? Não sei o que você acha aí, Yasmin, da Carrot. Eu sou meio hater da Carrot, por motivo X, eu não faço ideia porque eu sou meio hater dela, mas eu voltei a acompanhar One Piece bem na época entre Zou e Wano, então eu não peguei muito dela. Uhum. E eu não gostei do design dela, e eu tenho birra com esse negócio de design, se eu não gosto do design, eu não gosto do personagem. Mas, o Daniel que não pode escutar isso, né, ele vai ficar doido. Mas eu gosto muito, eu acho muito interessante a forma Sun Long, porque eu tenho uma coisa com o Enel, eu amo o Enel. E eu realmente acho que o fato do Enel estar na Lua vai ter uma ligação no futuro, caso a Carrot continue assim, muito presente na história. Isso me dá muita esperança. Mas é isso, né? Eu não sou muito fãzinha da Carrot, não. Acho que o design dela é meio feio, aí eu me abstenho. Eu me abstenho. Em questão de personagem, eu acho ela uma personagem muito forte. É uma das personagens femininas que o Oda mais bem desenvolveu até agora, uhum, das últimas que ele apresentou, porque é uma personagem que luta, é uma personagem que tem uma personalidade, é uma personagem que tem mais de um golpe só. Pra vocês verem, gente, como a gente fica caçando migalha, né? Quando a gente vai falar de personagem feminina e batalhas, assim. É porque não tem muita coisa, né, que a gente consegue ali cavucar. Então, quando a gente tem uma Carrot que tem um espaço um pouquinho maior, que aparece um pouquinho mais nas sagas, né? Ela não fica ali num arcozinho e some. É uma parada mais contínua. A gente vê que, olha só, ai meu Deus, como que isso é bacana, sabe? Porque a gente não tem muito isso, né, em One Piece. Uhum. Acho que um outro personagem que também mostrou um pouquinho mais pra gente foi o Kiku. Acho importante, muito importante, deixar claro que ela é uma mulher, tá, gente? A galera, às vezes, fica enchendo a porra do saco com essa parada aí de aceitação, de questões de gênero e tudo mais. O Kiku já foi colocado como mulher. Ela é uma mulher trans. Ela é uma mulher. Fim de papo, ok, gente? É uma mulher e é a maior entre elas. Ela dá quase 2 ouros, gente, de tão grande que ela é. Perfeito. E outra, mano, que foda. Mano, a Okiku, comecei a ter um carinho muito grande pelo Okiku. De início, eu tinha um pouco desse medo, desse receio do Oda ou errar a mão nessa questão do gênero, porque ele já cagou em algumas vezes, né? E outras vezes. E também esse receio de, mesmo colocando ela como uma mulher, ele ter essa atenção, esse respeito com todas essas questões, ele também colocar ela de lado nesse ponto de que, tipo, ela sempre vai precisar ser ajudada, ela vai ter as fraquezas todas, que nem ele coloca na maioria das mulheres, que nem uma Rebeca da vida, que nem uma Viola da vida, uma Cones da vida lá em Skypiea, ou a própria Lucky, né? Também lá. Eu tive esse receio. Admito que eu tive esse receio. Mas depois de Okiku versus Kanjuro, eu admito que, puta que pariu, isso foi, assim, muito impactante. As duas vezes, na verdade. Eu acho que eu recebi spoiler, inclusive, disso aí, que não tenho certeza agora se foi spoiler ou se não foi spoiler. Mas o Kanjuro aparece uma segunda vez, né? E ela não consegue bater no Oden, quando ele se transforma em Oden lá. E aí ela se machuca de novo. Eu fiquei, ai meu Deus, pelo amor de Deus, não matem Okiku. Ela merece ser feliz, deixa isso pra lá, sabe? E acho muito foda quando ela se veste de samurai. Puta que pariu, assim, é um design muito foda, uma atenção muito foda. A gente sabe todo o passado, né, da Okiku também, então admito que, cara, eu quero muito que as coisas acabem bem. Que Oda, você não mata ninguém. Então meu apelo é, tipo, não mate a Okiku, por favor. Mas enfim, entre todas as outras aqui que eu citei, eu não sei, eu tenho certos problemas com praticamente todas elas. Tashigi a gente comentou aqui um pouco, né? Vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar sobre a Tashigi? Que a gente deixou, de falar. Porque ela tinha tanto potencial pra ser uma personagem boa, mas ela é a Kuina reciclada, então... A Tashigi, o Oda, ele coloca ela como uma personagem que realmente tem potencial, que parece que vai pra algum lugar e não vai pra lugar nenhum. Em nenhum caso, assim, nem em questão de sonho, de objetivo, e nem na luta. É um desperdício, assim, um desperdício imenso de personagem. Aí a gente tem a Vivi, que eu acho que é muito mais o tipo, cara, mas você tem força de vontade, cara, admite, você corre atrás do seu. Mas é difícil, né, de falar, ai, Vivi forte, Vivi, olha que emocionante, não sei o quê, né? Ela sempre ficou muito numa situação muito delicada, todas as vezes ali em Alabasta, né? Não sei nem se vocês gostam do tipo de luta que ela usa, se vocês têm alguma opinião formada sobre ela. Ai, só pra Vivi, em questão... tipo, dos acontecimentos mais recentes, né, do Reverie e tudo, eu não acompanho muito bem, então eu não faço ideia. Mas em questão de personagem, eu acho ela uma personagem incrível, eu acho ela uma personagem que ela merece muito o título de Mugiwara que ela tem, que ela carrega com ela, porque, mais que a gente não tenha visto muito ali em lutas, dá pra ter uma noção que ela seria muito no pique da Nami, em quesito de luta, porque ela tem uma determinação imensa, e uma vontade de proteger aqueles que ela ama muito, muito grande. Eu acho isso muito bonitinho. E você, Bruna? Eu sei que todo mundo aqui shippa a Vivi com a Kanami. Fato. Fora disso, você vê a Vivi, tipo, por exemplo, se ela tivesse ficado com os Mugiwaras, se ela decidisse viajar com os Mugiwaras, ela tinha que dar um jeito de treinar um pouquinho e tentar encontrar uma técnica ali, né, mais evoluída do que ela fazia. Você acha que ela seria capaz de manter, por exemplo, um nível que nem a Nami, que ela evoluiu, alguma coisa do tipo? Acho que talvez se ela conversasse com o Sop também, né? Aí tu cria uma arma pra mim, né? Até ela tem o Karu, né? Que então ela tem, por exemplo, ela seria mais ágil que a Nami, né? Porque ela lutaria em dupla, né? Com o Karu sempre. Mas desde o começo eu imaginava que ela não teria esse espaço pra luta, porque o papel dela ali era uma coisa mais de ela não gostar de lutar, né? De ela não gostar das batalhas, né? Porque ela não queria que ninguém morresse, né? Do país dela, né? Então eu já via que ela não ia ter esse espaço, né? Mas eu às vezes imaginava, né, se ela continuasse com o bando, que tipo de habilidade ela teria. Então, acho que também seria mais uma coisa estilo Nami, né, de ter uma ferramenta, né, provavelmente criada pelo Soft, né, porque ela tem capacidade, né, ela é inteligente como a Nami, então ela saberia lidar muito bem com isso. É o que eu falo, ela tem força de vontade, ela é determinada de verdade. A gente só não teve muita coisa dela, né, tristemente ela teve que encarar logo um crocodile da vida. É meio complicado, assim, mesmo querer alguma coisa a mais da Vivi. Uma decepção na minha vida é a Boa Hancock. Não sei o que vocês acham. Eu vou deixar pra vocês falarem primeiro, pra depois eu falar. Eu gosto tanto dela, mas ela é uma daquelas personagens que, tipo, sabe quando tem um personagem que a gente queria que tivesse mais desenvolvimento, que ele tivesse mais que um traço de personalidade? Eu queria que fosse o contrário com a Hancock. Eu acho que ela tem muitos traços de personalidade que são muito não necessários pra tornar ela uma boa personagem. Eu amo o rolê dela ser bonita, porque eu sou muito cadelinha de estética, então eu amo o rolê de ela dizer, ah, eu sou bonita, então eu posso fazer qualquer coisa, eu acho isso incrível. Mas uma das coisas que eu fico muito... é a obsessão dela com o Luffy. É um negócio que ela podia gostar muito, ela podia ter um respeito enorme por ter sido um dos primeiros homens que ela teve um contato positivo, etc, etc. Mas a obsessão amorosa que ela tem com ele é um negócio que me incomoda muito. E é um negócio que eu acho que não era necessário pra obra e pra ela ser uma personagem boa. Eu gosto muito. Eu esperava que ela tivesse mais lutas, e me decepciona muito que o poder dela é relacionado a amorzinho, a beijinho, a... eu sou linda. É, mas eu gosto muito da personagem. Ela é uma amazona, querendo ou não. Uma amazona luta. Uma amazona sabe usar arco e flecha, sabe usar arma, sabe usar lança, sabe dar porrada. Eu vejo muito a Hancock como... ela é meio que a personificação de fanservice pra homem, tá ligado? É tipo, ela é uma mulher peituda, com cintura negativa. Ela se acha linda, ela é realmente muito bonita. O poder dela é justamente virado a fazer as pessoas se apaixonarem por ela. E ela geme quando ela joga algum dos poderes dela. Ai, não sei. E tipo, em relação ao Luffy, inclusive, ela fica toda derretida. E ela vira, tipo, uma mulher, uma waifu, praticamente. Eu fico, não. Muda da água pro vinho, né? Podia ser uma mulher mais forte, uma representação feminina mais forte. Concordo plenamente. A minha frustração é muito parecida com a sua, Yasmin. E tu, Bruna, você tem alguma coisa mais que você gostaria de acrescentar? Não, a minha também segue a mesma linha. É que, às vezes, eu imagino que seria melhor se ela nem tivesse apaixonado pelo Luffy. aquela pré dela de ser toda cuzona com todo mundo lá, e acho que talvez tava até melhor, porque criava essa imagem dela ser fodona, e depois que ela se apaixonou, nos primeiros minutos foi até engraçado, mas aí perdeu a graça, porque parece que ela foi perdendo o que ela tinha, toda essa imagem dela de ser forte e tal, e acabou também a minha admiração por ela. E assim, a única coisa que eu gostaria de acrescentar é que, cara, gente, ele era uma Shichibukai, sabe? Até quando a Shichibukai parou de existir, ali no Reverie, que eles tiraram, né, a existência, fecharam, né, a organização Shichibukai, a Bohan era uma Shichibukai, cara. Imagina, todos os outros homens que eram Shichibukais, eles lutaram, eles tiveram momentos de luta. Desde o Jinbe, o Crocodile, o Mihawk, sabe, o Moria, o Doflamingo, todos eles. E quando chegou na Bohan Hancock, que é a única mulher, é isso que foi feito. Então, novamente, ai meu Deus, a gente vai falar de novo disso, Paloma. Vamos falar de novo disso. Porque eu acho que, assim, é muito claro a incompetência, né? Quando ele vai querer fazer alguma coisa com personagens femininos que não sejam estereótipos, né? Do que ele considera uma boa mulher. Então, é isso. Ele tira completamente qualquer característica de batalha dessas mulheres. Hoje, eu não consigo ver a Bo Hancock como uma guerreira, como uma amazona. Vejo a Bo Hancock como uma obcecada pelo Ruffy, que nem a Yasmin falou, sabe? Gente, tipo, não tem como. Todo aquele peso dela como Shichibukai, como amazona, como uma líder, né, uma protetora e tudo mais, foi pro ralo, cara. Foi pro ralo. E a gente também tinha as irmãs dela ali que lutaram com o Ruffy, deram um trabalho pro Ruffy. A gente viu que elas tinham potencial e elas só somem, entendeu? Depois de Amazon Lily, foda-se. Tanto faz como tanto fez. Mas daqueles tipos de personagem que, tipo, Rebeca da vida, Viola, que só vem, aparece alguns capítulos e some. Não tem mais nenhuma menção, participação, qualquer coisa do tipo. Eu até esqueci de colocar a Reiju aqui, mas eu acho que a Reiju ela entra mais ou menos de maneiras um pouco parecidas com a Hancock, obviamente que não pelo amor romântico, mas muito pelo vínculo fraternal que ela tem com o Sanji. Enquanto os outros irmãos, a gente vê todo o vínculo muito de força, de poder, de liderança, de entrar em guerras e resolver guerras, a Reiju, ela é a diplomática, ela é a pessoa que carrega o emocional, ela é a pessoa que é mais sensível e que, no fim, ela é salva, né? Também em Whole Cake, ela entra numa situação de perigo em que ela precisa ser salva. Então é isso, mesmo a Reiju tem uma Akuma no Mi foda lá e tudo mais. Nada disso é aproveitado novamente, entende? Se tira muito desse lado dela ter sido também treinada. Ela foi treinada muito parecido com os irmãos. Ela não tem uma habilidade tão foda quanto a dos irmãos, porque ela meio que foi um teste primário, né? Mas ao mesmo tempo ela também treinou. Ela estaria mais ou menos no nível do Sanji de porradaria. E nada disso aparece na história. O Oda não explora isso. Ele só vai explorar o lado dela da Akuma no Mi, vai explorar o lado sexy dela, vai explorar o lado sentimental, todos os outros personagens e assim, né? E quando não é assim, a gente tem a Big Mom, que veja só, considerada uma louca varrida, né? Uma mulher que não tá dentro dos padrões, por não estar nos padrões, ela come adoidado, por isso que ela não tá nos padrões. Ao mesmo tempo que ela é, eu também considero ela a Yoko mais forte, quando a gente vai falar em força física, porque, tipo, mano, quando ela começa a levar a sério, acabou, ninguém consegue parecer mulher, entendeu? Mas é isso, ninguém consegue parecer mulher porque ela tá louca, olha lá, ela não é mais racional. Então eu não sei o que vocês acham aí um pouco dessa problemática da Big Mom, sabe? Eu sou um pouco conflitante com a Big Mom. Eu gosto muito dela, dessa parada, inclusive do passado dela. Mano, que ela sempre foi muito apelona. Ela é muito forte. O Oda não esconde isso, né? Essa apelação dela. A galera, até o Kaido meio que fala isso, sabe? Tipo, mano, a gente, toda vez que a gente luta, não se chega muito a lugar nenhum. Porque eu não consigo parar ela, ela não consegue me parar. Fica nessa putaria, sabe? Então a gente sabe que ela é muito foda. Mas você tem essas outras paradas aí, né? O que vocês acham? Sobre a Big Mom, tipo, eu amo ela. Eu amo a personagem. Eu acho, assim, a Yonko mais forte. A única reclamação que eu tenho, tipo, que é um negócio que me incomoda, é que em algum momento da vida dela, quando ela era mais jovem, ela era aquele padrãozinho de corpo de One Piece, com peitão, cinturinha, etc, etc. E do nada ela meio que virou essa baranga, entre aspas, porque ela endoidou, porque ela não para de comer, pipopó, ela não sei o que, não sei o que. É a única coisa que me incomoda, porque não precisava ter uma conotação tão negativa esse design dela, porque é muito sobre esse design visual, né? Tipo, ela é uma vilã, ela é uma pessoa má, ela faz coisas más. E esse visual que ela traz é um visual para ter uma conotação negativa. E é um negócio que eu acho que não precisava mesmo. É, inclusive acredito eu que o Sanji não consideraria ela uma mulher, né? Que nem ele faz com a Kokoro-san e outras mulheres mais velhas. Eu, tipo, não, vocês não são mulheres que eu amo, sabe? Eu amo mulheres, mas vocês, não. Horrível. Ah, gatilho, gatilho, Então, gatilho. eu acho que tem um pouquinho disso aí também, sabe? Dessa parada, tipo, olha, gente, ela não é exatamente uma mulher que eu tô querendo aqui, sabe? Criar na minha história. É meio que uma parada à parte, entende? Tipo, como se fosse uma parada mais caricata. Não querendo levar levar muito pra essas questões, do tipo, olha, gente, ela é uma mulher que tem essas determinações, ela é muito parecida com todas as outras e tudo mais, não, você tem vários outros detalhes ali na Big Mom, que é o que você falou, vai desvalorizando um pouquinho disso, sabe? Tipo, mano, tá, mas ela podia ser tudo isso, toda essa porradeira do caralho aí, ser essa foda do jeito que ela é, sem nenhum desses debochezinhos, sem nada dessas paradas. E tu, Bruna, você tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Então, eu também acho, porque eu acho que por ela ser considerada velha, né, então ela sai desse padrão de, ah, não sou mais mulher porque eu já sou velha, passei lá na menopausa, alguma coisa do tipo, então ninguém de One Piece considera ela mulher, então ela ainda tem um espaço um pouco maior do que as outras mulheres, tipo, bom, Hancock na luta, só que ainda assim ela é muito pequeno comparado aos outros vilões masculinos, e ela ainda tá nesse rebaixada um plano de, sou ou não considerada uma mulher ali, então isso é bem triste, porque eu gosto muito da Big Mom também, quando ela apareceu eu falei, nossa, então agora vai ter uma luta a nível super hard ali, e ela é uma mulher, então isso criou expectativa, mas aí ela, ou ela fica loucona atrás de bolo, ou fica atrás daquele Oshiruko, e isso é o que impede ela de lutar. O Oda sempre encontra um artifício pra tirar uma mulher da luta, né? Uhum. Ele não tá tirando o Kaido da luta, ele tá tirando a Big Mom da luta, e ele vai criando vários artifícios pra isso, né? Gente, é muito triste, eu fico pensando nisso, que a gente, mira, só acontece praticamente todas as personagens femininas, tipo, não acontece com os personagens masculinos, sabe? Não acontece com os personagens masculinos, que raiva! Ai, que raiva! E por fim, mas não menos importante, eu queria que vocês falassem um pouco dos personagens, das personagens femininas, quando a gente vai falar de luta, que vocês gostariam de ver mais. Que a gente sabe que tem um grande potencial escondido, mas só que o Oda não fez porra nenhuma com elas. Eu sei que alguém colocou aqui a Bello Beth, e quem colocou a Bello Beth, eu gostaria que falasse um pouco mais da Bello Beth. Ah, eu... eu não sei o que esperar dela, na verdade eu queria perguntar também, porque ela apareceu ali com uma habilidade muito inusitada, que é aquele poder do incentivo, né, alguma coisa do tipo, ela meio que ativa o espírito, né, a vontade dos outros, né, de lutarem, meio que ativa essa coragem dentro deles, e eu achei isso muito interessante, só que eu, sinceramente, não sei se ela ia ter um espaço numa batalha física, né, ou se ela ia estar no meio de suporte, né, no caso, né, de ela ser esse, com essa habilidade dela. É, gente, pra quem não sabe quem é a Bello Beth, ela é uma das comandantes do Bando dos Revolucionários, tá, do Bando dos Revolucionários, da Organização dos Revolucionários. E ela é basicamente quem instiga a galera pra revolução. Ela é a grande comunista da parada. Eu também acho que ela tem um potencial imenso. E um pouco do poder dela me lembra um pouco do poder que a Tama tá usando agora em Wano. Que ela pega, né, os bolinhos. Que eu esqueci o nome que ela quer, os bolinhos lá dela que ela faz. Os dangos, né? E simpatia, né? Desses outros amigos, né? E, inclusive, aparentemente, de pessoas. Então, eu acho que o poder da Bello Beth funciona mais ou menos nesse estilo, sabe? De ela pegar muito o coração, assim, digamos assim, das pessoas e fazer as pessoas acreditarem, né, na luta dela e na luta dos revolucionários de maneira geral. E, então, imagina, a Tama, ela é uma pessoa que eu acho que ela vai meio que reverter um pouco dessa guerra, por conta desse poder dela, dos dangos. E, então, imagina a apelação que não pode ser a Bello Beth, né, se uma criança como a Tama consegue fazer umas paradas que fode os adversários pra caramba, a Bello Beth, por já ser adulto, por já ter um discernimento muito maior, por entender muito mais o potencial que ela tem no poder, então acho que tem coisa assim que o Oda pode acrescentar. Se ele vai acrescentar, aí são os 500, né? Mas que tem potencial, tem. E você, Yasmin, você tem... Eu coloquei mais duas personagens aqui, mas eu queria saber se você tem mais alguma que você gostaria de falar. Ah, femininas, infelizmente não. Uma personagem que eu tinha muito, muito hype era a Ult, só que com os capítulos recentes deu uma passada. Mas eu também tava muito curiosa sobre a Bello Beth, sobre a Catarina, que você colocou também, mas o que eu tava mais hypada era a Bello Beth mesmo, porque foi recentemente, tipo, foi ontem, anteontem, que eu descobri que ela tinha esse poder da motivação e eu fiquei, caralho, mano, eu tô muito curiosa pra ver como isso funciona, as proporções que isso pode tomar. É, e você comentou da Catarina Devon, eu espero muita coisa da Catarina Devon, ela é uma das principais do bando do Barba Negra, e mano, ela tava no nível 6 de Impel Down, e, mano, assim, tipo, tem muito hype, eu acho que essa mulher é forte pra caralho, mas a gente não sabe nada dela. O Oda nunca mostrou nada dela. A mesma coisa com a Bonnie. E a única coisa que a gente sabe da Bonnie é isso, que ela fica velha e criança e não é um poder que tá exatamente envolvendo uma batalha. Mas, né, por ela ser uma das supernovas lá da pior geração, se espera muita coisa dela, né? A gente já viu coisa do Apu, do Hawkins, do Capone. A gente sabe que são pessoas perigosas, não são pessoas que estão no nível de um Yoko, mas são pessoas perigosas que juntas conseguem fazer um estrago muito grande. Então, com a Bonnie, pra mim, me soa muito isso, sabe? Ela sozinha talvez realmente não consiga mudar o mundo inteiro, mas eu acho que ela sim conseguiria dar muito trabalho pras pessoas, se ela, enfim, se juntasse em alguma organização e tudo mais. E tem toda a parada do mistério, né, envolvendo ela, que ela tá, ela é fugitiva, por isso que ela não aparece com frequência aí no Novo Mundo, né, ela foi quase pega pelo Akainu, o Akainu fala que sabe quem ela é, que, enfim, tá um pouquinho decepcionado com ela, alguma coisa do tipo. Então a gente se imagina, tipo, tem alguma coisa aí que ela sabe muito, né, ou que ela tem um contato muito grande aí com a patota da Marinha, ou mesmo até do governo mundial. Então, eu admito que eu espero muita coisa dela. E eu gostaria muito, eu queria muito que o Oda nos mostrasse mais sobre essas personagens, porque a gente não sabe praticamente nada, né? Mas que, tanto no design quanto nesse hype do tipo delas serem perigosas, eu realmente espero que o Oda abrace isso, sabe? Porque, não, elas são perigosas mesmo, gente. Elas são, tipo, sei lá, fortes, mais fortes do que o que eu mostrei da Carrot Sunlong, do que eu mostrei da Okiku, sabe? Que eu acho que é mais ou menos o modelo que a gente tem, né? Atualmente, assim, de mulheres fortes e ativas. Ah, é a Carrot e a Okiku. Que pelo menos não cagaram, né? O Oda não cagou nesses personagens ainda. Eu espero mais ou menos isso aí, tanto da Bonnie quanto da Katarina Devon. Enfim, gente, eu acho que a gente conseguiu falar de bastante coisa e das partes principais de todos esses personagens e da participação feminina nas lutas. Tem alguma coisa que vocês gostariam de adicionar, que eu não dei esse espaço pra vocês? Ah, é! Yeah. Uma coisa sobre a Robin, que eu queria ter falado, só que eu esqueci completamente. O jeito que o Oda trata a Robin na história ficou uma coisa meio tão imemorável que, tipo, eu vivo esquecendo, por exemplo, que ela passou 2 anos com os revolucionários, né? E ela sabia de uma penca de coisa. É informação útil, que poderia ter sido informação útil, etc. Ela sabia, por exemplo, que o Sabo tava vivo quando o Luffy não fazia nem ideia. Ela tá usando esses 2 anos de treinamento pra ali, dando tchau, dando sorrisinho. É, então, eu acho que isso é um problema muito mais do Oda, né? É uma coisa muito pouco explorada. No caso do Sabo, eu dou uma colher de chá pra ela, porque, tipo, ela não precisava contar exatamente pro Luffy, mas eu acho que o Oda, ele podia ter preparado um pouco do terreno, sim, sabe? Quando o próprio Sabo aparece, ou quando a Koala aparece, dela fazer alguns comentários sobre, entende? Tipo, trataram como se fosse uma coisa que não tivesse relação. Então, assim, eu entendo, do tipo, ah, olha, eu não vou falar pro Luffy que o irmão dele que morreu na infância dele, sabe? Sim, tipo, é bem falta de insensibilidade. Mas... é uma parada de família, o que, que eu posso fazer aqui? Eu não sei nem quando ele vai aparecer, né? Então eu não posso ficar falando uma parada dessa aqui que vai deixar o meu capitão doidaço, assim, sabe? De sentimental e tal. E provavelmente até vai querer tentar encontrar o irmão. Então, assim, eu vou deixar as coisas correrem, sabe? Eu vou deixar o Sabo resolver isso e tal, é uma coisa entre eles. Mas eu sinto também essa falta, sabe? Eu acho que poderia, o Oda, ele poderia entregar alguns diálogos, algumas coisas da Robin com os revolucionários, porque eu acho que é uma ponte muito importante, né? É, porra, a gente tem um Dragon. Porra, Dragon é o pai do Luffy, porra, sabe? Tipo, como assim, né? O Oda não entrega alguma coisa. A gente sabe que a Robin descobriu e entendeu as coisas do hack nesse treinamento de 2 anos. E ele faz pelo menos esse diálogo, entendeu? Quando tem algum comentário lá sobre o hack, a Robin explica o que era o hack lá na Ilha dos Tritões, se eu não me engano. Então, assim, a gente sabe que ela sabe das paradas, entende? Acontece que o Oda, ele não coloca, ele não faz esses diálogos, né? E eu acho que faz um pouco de falta, e aquilo que a gente tava falando antes, né? O do potencial da Robin. Porra, 2 anos de treinamento com os revolucionários. Os revolucionários não estão pra brincadeira. Os revolucionários estão ali realmente pra revolucionar. Então, eles estão ali pra treinar, pra lutar e tudo mais. Então, como pode a Robin não ter nenhum tipo de hack, por exemplo? Se ela sabe o que era hack. E ela ainda diz, ah, eu vou treinar 2 anos pelo capitão, pelo meu bando, pela minha tripulação, pelos meus amigos. E no fim é isso, ela só faz umas paradas gigantes. E que são mais fácil de acertá-la, que é a grande fraqueza dela. Então, tipo, tá, e aí, qual é o ganho do bagulho, sabe? O ganho na força, tá? Mas se alguém te machucar, você vai se machucar. É delicado, entende? Então, como que você faz membros agora, que são muito grandes, eles são muito mais fáceis de acertar. E você vai sentir só essa dor também, né? Você ficou 2 anos com os revolucionários, então você não teve nem o hack básico da armadura, justamente pra se defender dessa sua maior fraqueza? A mesma coisa eu acho que acontece com a Nami, né? Que a gente comentou aqui, que ela tem uma dificuldade muito grande no corpo a corpo. Então, o hack da armadura, ou até mesmo o hack de observação, ajudaria muito ela a se defender melhor, né? Pra depois atacar. Enfim, então a gente tem novamente esses potenciais desperdiçados. Muito bem lembrado, Yasmin. Ah, é uma coisa que eu penso muito. Não só sobre a Robin, mas sobre o Frank e o Brook também, que eu acho que são personagens que são deixados bastante de escanteio, mas a Robin principalmente, porque o Frank e o Brook ainda tem uns momentinhos engraçadinhos, momentinhos de aparição, agora a Robin... É por isso que eu fico indignada. Eu também espero que a Robin tenha um espaço maior, até quase como um exemplo do Brook em Holy Cake, né, que teve um pouquinho mais de espaço pra se desenvolver. Eu espero que dê mais espaço pra Robin, é tudo que eu peço. E eu queria ver também mais o pessoal dos Revolucionários, tem a Bella Opette, tem a Koala, né? A Koala, ela é a única, até agora, a ser humana que usa as habilidades do caráter Tritão, né? Então é interessante, só que acho que não foi muito abordado, né? É, só falou que ela tem. É. É muito bom isso. Falou que ela tem. É, e agora que tem o Jinbe no bando, né, oficialmente, então, sei lá, se em algum momento eles se encontrarem, né, ter um combo dos dois ali, eu acho que seria muito bom, né? Ai, gente, que emoção. Nossa, eu vou ficar muito emocionada quando esses dois se reencontrarem. Eu amo a Koala de coração, puta que pariu, como eu queria mais essa personagem. O Oda, ele faz uma história muito massa da Koala e não faz mais nada com ela. Ai, que triste, madrinha. Bom, gente, acho que conseguimos falar tudo que a gente queria falar aqui. Quero saber também a opinião aí dos ouvintes, o que vocês acham desse desenvolvimento das personagens femininas nas batalhas, né, em específico. Quais são as batalhas femininas que vocês mais gostam? E, enfim, tudo que a gente debateu aqui. Se vocês quiserem debater com nós, tamo aí. Por fim, meninas, falem aí onde que o pessoal pode seguir vocês e acompanhar vocês aí nas redes sociais, pra gente dar já o nosso tchauzinho. De meu, de principal, é o podcast do One Pink, que eu vou ressaltar aqui mais uma vez, que a gente semanalmente, porque a gente faz review de capítulo, então ó, toda semana tem um episódio quentinho sobre o último capítulo lançado. Quando não tem capítulo, a gente às vezes faz uma enquete pra fazer um assunto diferente, a gente fala sobre representatividade, etc, etc. Então ó, vamos lá. E você, Bruna, você quer que a galera te segue aí no Twitter? O meu Twitter é muito básico, só tem coisa de gato, Wapizzi e Jujutsu. Perfeito. Quem quiser é Komatsu Bruna, sei lá, gente, se vocês quiserem, segue lá, mas eu não posso nada, então. Eu não posso nada, eu não sou uma criadora, hein, gente, não vai esperar muita coisa. Mas, gente, só de ter gato já vale a pena, tá? Só demais. Pra avisar. Só tendo gato já tá valendo. Então, enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Sei que ele foi um pouquinho mais longo, sei que teve várias indignações aqui, mas muito importante também a gente ouvir outras vozes e, enfim, né, ter um debate um pouquinho mais saudável, um pouquinho mais crítico, né, das coisas que a gente gosta. É, a gente se vê no próximo episódio e até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.